Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós cristãos não impomos a nossa fé para ninguém. Nós respeitamos a fé de todas as pessoas. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, o Filho de Deus, buscamos distinguir o que é de Cristo, o que é do Senhor Jesus e o que não é. O título deste áudio, ele coloca como se fosse uma disputa, magia ou graça, e na verdade o nosso Deus, ele prioriza a salvação. Ele quer salvar as almas do engano. O grande engano que Adão e Eva cometeram. O Senhor Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Adão e Eva, já no princípio, deram as costas para o Senhor Deus e preferiram caminhar sozinhos. O Criador de todas as coisas, de todos os seres, o Criador de nossas almas, ele nos fez à sua imagem e semelhança para ser eternamente nosso Pai. Este Senhor só quer o nosso bem. Então ele nos fez perfeitos, e essa perfeição vai ser aflorada, ela vai aparecer lá na glória, quando nós passarmos pela primeira morte e recebemos corpos glorificados, então nós veremos essa perfeição. Muitos de nós que cremos no Senhor Jesus recebemos revelações, visões, sonhos. Recebem todo tipo de comprovação de que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, o Verbo, tudo foi feito por ele, através dele e para ele. A noção que se tem quando se ouve de fora, a noção que se tem é que eu preciso de independência, eu quero fazer o que eu quero. A famosa independência que nunca existiu, porque nós somos criaturas dependentes. Somos dependentes uns dos outros em todos os sentidos, para conseguirmos as coisas e para recebermos também o mais precioso bem, que é o amor. Muitos tentam manipular as pessoas para obter o amor e, até um certo ponto, acham que aquilo ali é o amor. E nós sabemos que o verdadeiro amor está em Cristo Jesus. Nós que cremos no Senhor Jesus, conhecemos o verdadeiro amor. Descrito na Bíblia Sagrada. Amor este revelado por testemunhas como Paulo e revelado pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Sabemos, portanto, que o amor não pode ser manipulado, não pode ser comprado, não pode ser negociado. Sabemos nós que sentimos este verdadeiro amor, que esse amor ele só pode ser dado e recebido. É como um abraço. Pessoa que abraça, recebe um abraço de volta. É mais do que um sentimento, é mais do que uma energia, é a essência do próprio Criador que nos fez a sua imagem e semelhança para vivermos o amor eternamente. O amor é o princípio de criação, porque, sendo o Criador perfeito, ele cria as coisas perfeitamente. Ele é o eterno e a sua essência é amor. O Criador, para poder criar perfeitamente e para poder criar com valores eternos, o primeiro valor que ele tem é o amor. O amor é o maior valor de todos, nós sabemos de forma simples, porque é a essência. A Bíblia diz que o Senhor Deus é amor, mas ele é mais do que isso, ele é a pessoa do Senhor Deus. E como a essência daquele que é perfeito é amor, então nós entendemos pela lógica que o amor é o maior valor de todos. Mas os cristãos, nós que cremos no Senhor Jesus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e é por isso que nós sabemos que não só pela lógica, mas pela verdade, pela comprovação, pelo fato, por aquilo que o próprio Deus nos mostra, nos faz sentir, vivenciar, sabemos que o amor verdadeiro existe e é muito maior do que o amor professado pelo mundo. O amor em Cristo Jesus, ele vence todas as barreiras, por quê? Porque ele nos dá testemunho de que Cristo morreu por nós, por amor de nós, entregou a sua própria vida para que nós tenhamos vida eterna. E esse amor que não existe na face da terra, ele é dado pelo Espírito Santo, que é Deus, habitando em espírito dentro de nós. O Espírito Santo dá testemunho e consolação da palavra do Senhor Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe o Espírito Santo habitando dentro de si e tem dentro de si a maior comprovação de todos e a maior consolação. Primeiro, que o Senhor Deus existe. Em seguida, o cristão começa a perceber o amor deste Deus maravilhoso. E quanto mais ele recebe este amor, mais ele entende que a salvação não é ministério da prosperidade. Apesar de podermos pedir, e muitos de nós recebemos, riquezas e bens materiais, nós entendemos que a graça do Senhor Deus nos basta. E nós nos sentimos cada vez mais felizes com isto, quando nós sentimos na alma o que é o amor do Senhor Deus. Quando nós sentimos na alma a promessa, a presença do Criador nos observando e todas as coisas que estão colocadas na sua palavra. O Espírito Santo vai nos revelando, nos mostrando dia a dia a Bíblia Sagrada se cumprindo e os valores do Eterno em nossas vidas. O Senhor Deus nos mostra minuto a minuto, cristão, que é cristão, ele vive com Deus, minuto a minuto. E ele nos mostra, minuto a minuto, um mundo diferente, desde já, o mundo espiritual. A presença do Criador dentro do cristão é o Espírito Santo habitando dentro do cristão. E é por isso que aquele que viu um caminhão de dinheiro não troca um caminhão de diamantes, de dinheiro, de ouro, não troca por um diamantezinho. Aquele que recebeu do Criador, ele não tem receio nenhum, ele entrega sua vida para o Cristo Jesus e não troca isso por nada. Ele pode errar, ele pode cair, ele pode pecar por ignorância, por falhas, pelos costumes antigos, mas se ele é cristão, ele busca a face do Senhor pela lógica mais simples. Ele viu, ele recebeu do Criador comprovação. Este pregador que vos fala é ameaçado de morte há muitos anos. E este pregador não levanta a voz dizendo que é invencível, não. Eu dou testemunho e não quero me comparar, mas todos nós temos um pouco dos apóstolos e de todos os irmãos, porque todos nós aprendemos com o mesmo Senhor, com Jesus, o Cristo, é o nosso Senhor. Então este pregador que vos fala agora, não levanta a voz como um profeta, porque o Senhor Deus não me colocou como profeta. Glórias a Deus, que o Senhor Deus me dá entendimento, não para que eu levante a voz com arrogância, com alguma intenção que não seja cumprir o que o Senhor Deus nos diz para fazer, pregar o Evangelho. Então, quando eu falo essas coisas, à semelhança de João Batista, mesmo porque os meus canais têm esse nome, Voz do que Clama no Deserto. Quem quiser fazer o download dos áudios, procure esses canais com o mesmo nome no Telegram e também no Archive.org. Mas este pregador que vos fala, que coloca um canal com este nome, eu não tenho arrogância, não tenho a mínima intenção de me comparar a João Batista, mesmo porque eu não sou profeta. Para mim mesmo, eu disse assim, várias vezes eu pensei, se eu fosse profeta, mas por que eu tenho esse desejo? Porque um profeta, ele, apesar de ser perseguido, apesar de viver ali no extremo, ele vive sendo mandado, sendo ordenado diretamente pelo Criador. Então, todos nós vivemos com medo. Eu, há muitos anos, sou perseguido de morte. Mas, e é claro que os perseguidores não vão aparecer, mas... E é claro que muitas pessoas vão ter taxado de louco, né, por dizer essas coisas. É a perseguição aos cristãos. Mas... eu não me comparo a João Batista. O que eu digo é que se o Senhor Deus me colocasse como profeta, seria muito melhor neste sentido, porque medo de morrer nós temos. Mas saber que nós vamos morrer e saber que o Senhor Deus mandou é muito melhor. Então se o Senhor Deus diz, olha, vai a pé naquela cidadezinha, né? Sai da caverna, tudo isso que nós conhecemos, é o Criador falando. E aí o profeta vai e faz e cumpre. E até muitas vezes ele fala para o Senhor Deus algumas coisas, mas eu vou morrer, mas isso, mas aquilo. Mas ele vai e cumpre, ele sabe que está sendo comandado diretamente pelo Criador. Mas quem sou eu para reclamar? Não é mesmo, irmãos? Eu sei que vocês não precisam crer no meu testemunho. Até um anjo desceu, mas aquele anjo desceu. Misericórdia, irmãos, desceu para me corrigir. É o contrário. Eu não fui eleito profeta, nada, mas eu não posso negar a verdade. Eu até não falo de todo o meu testemunho, que se eu estiver vivo, não sei se eu estarei vivo. Não sei porque eu não gravei ainda. Meu testemunho é longo, desde os 4 anos de idade. Se fosse para me exibir, eu falaria repetidamente de todos os eventos que aconteceram na minha vida, eventos sobrenaturais. Então, eu tenho que gravar um testemunho completo para quem quiser escutar. Mas tudo o que me aconteceu em minha vida, tudo, tudo, não tem nada maior do que aquele momento em que um anjo do Senhor Deus desceu e em carne veio me corrigir. O meu maior pecado, irmãos, ele tem a ver com todas as pregações, com toda a palavra do Senhor Deus, é o maior pecado. O maior pecado é quando a pessoa ama o mundo, então ela passa, sem saber, se posicionar contra o Senhor Deus. É o pecado contra o Espírito Santo. Mas em uma pregação, tem aí no meu canal o selo do Espírito Santo, é colocado o que é o pecado contra o Espírito Santo. Não é aquele pecado em que a pessoa diz, ah, pequei e não tenho salvação. Não. O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa se posiciona contra o Senhor Deus. E muitos cristãos se posicionam contra o Senhor Deus sem nem mesmo saber. É o exemplo daquele irmão que ouve uma coisa e diz assim: olha, esse aí não. Tá vendo o que ele falou? Ah, mas é meu irmão. Ah, é meu sobrinho. Ah, é meu primo. Ah, é meu filho. Aí já se coloca contra. Olha, mas olha o que ele falou. Nós fomos ensinados diferente. Não é assim. Esse que age desta forma está pecando contra o Espírito Santo. Mas como? Quando ouve um pregador falar uma coisa que não gostou, está pecando contra o Espírito Santo. Está pecando. Se ficar nisso, está pecando. Porque se tu não gostaste de alguma coisa que algum pregador falou, a tua obrigação é ir na Bíblia Sagrada e procurar os versículos e ver se é verdade. Nós não seguimos ensinamento de homem, nós seguimos o ensinamento da Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo dá confirmação. E num primeiro momento, quando se escuta uma coisa diferente, o que que a gente faz? É mesmo, está aqui na Bíblia. Mas espera aí, agora eu vou pesquisar. Então eu tenho que pesquisar com vários pregadores de várias denominações. Eu tenho que pesquisar e deixar que o Espírito Santo me dê entendimento. Mas se eu somente escuto de uma pessoa, de um único pregador, de uma única denominação, o que que acontece? Eu me fecho na caixinha. E aquele grupo, então, ele faz manipulação. Ele te manipula. Porque eles não querem, muitos deles não querem que tu conheças a verdade, a salvação, a real salvação no real Senhor, que é o Cristo Jesus. O título deste áudio é Magia ou Graça? Magia tem a ver com manipulação, é por isso que eu estou falando sobre estas coisas. Que nós não devemos nos prender em palavra de homem. E muitos de nós estão pecando contra o Espírito Santo. Já deram as costas para o Deus vivo, que é simples, mas verdadeiro, quando estão aprendendo palavra de homem. Quando escutam algo diferente, devem pesquisar. Quando aprenderam o que aprenderam, e dizem isso e aquilo da Bíblia Sagrada, aqueles pontos controversos, que eu menciono um aqui, outro ali, mas eu não fico fazendo briga, eu digo, pesquisem. Foi dado referências, foi dado versículos. Pesquisem. Então, se eu estou num lugar ou mesmo sozinho, eu sozinho, eu visito várias denominações, eu visito os irmãos. Mas eu não faço guerra, mas eu sozinho eu vejo, olha, o que me ensinaram, será que é assim? Será que isso é assim, desse jeito que eu gosto? Né? O exemplo mais clássico é a adoração a Maria. As pessoas que vão por esse caminho, elas não querem nem escutar, é difícil uma pessoa sair daquilo ali, a Bíblia condena. Então, não é nem a questão de adoração a Maria, não pode nem construir imagem, não pode nem prestar culto ao outro que não seja o Senhor Deus. É somente ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que nós prestamos culto. Esse é o exemplo mais simples. Então, por que coloco sempre esse exemplo? Porque é muito simples. Nós entendemos que tem pessoas presas nisso e não escutam, não vão atrás da Bíblia, com tantas referências, com tantos versículos, e ficam presas naquele sentimentalismo, ficam presas naquele modo em que lhes foi ensinado. Adoração a Maria não é o único exemplo. Existem muitos pontos controversos na Bíblia Sagrada. Se alguém faz por ignorância ou simplesmente porque não entende, eu creio que o Senhor Deus ele salva esta pessoa. Mas quando a pessoa é avisada, quando a própria palavra está dizendo vigiai, busque entendimento, é obrigação de cada um tomar para si o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, que é o Salvador, somente Ele é o Salvador. Porque fora disso, nós então caímos no que é conhecido como magia. Magia tem um sentido muito romântico, um sentido bonito, a magia do cinema. E mesmo no cinema, o que nós vemos ali é muita magia, muita coisa preparada para desviar as pessoas da palavra do Senhor Deus. O mundo é cheio de magia. E essa magia do mundo, ela entrou no corpo de Cristo e tenta modificar a doutrina de Cristo. A obrigação de cada um é vigiar. Cristo é o Salvador e ele vem para as pessoas desoladas, para uma mulher adúltera ali, e diz: vai e não peques mais. Foi dado pouco para aquela mulher, ele exigiu pouco daquela mulher. E assim ela está salva. Para nós que recebemos muito, recebemos a palavra do Senhor a preço de sangue, não somente do nosso Senhor Jesus Cristo, mas de tantos que morreram, tantos que sustentaram esta fé, para que esta palavra esteja na nossa frente, compilada, bonitinha, nisto que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, muito nos foi dado e nós não podemos ficar na magia do mundo. Ainda que pense que naquele lugar não é o mundo, é o lugar onde nós congregamos em um nome do Senhor, está certo, mas nós estamos ainda no mundo. E a magia, ela toma conta, em maior ou menor grau, de todos os lugares neste mundo. O que tu não podes permitir é que a magia entre na tua alma. Eu mesmo, diretamente falando, eu mesmo, quando jovem, tive o dom de mover objetos simplesmente dando um comando e eles se moviam na mesa. Então, se eu for por aí para explicar tudo isso, vão horas e horas e horas, mas nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Então, vou colocar alguns detalhes sobre o que é a magia e o que é a graça. Nós sabemos bem a diferença. Aquilo que aconteceu comigo, se eu usasse para o mal, seria magia. Se eu usar para o bem, não é magia, são dons. Todas as pessoas na face da terra receberam dons, mas algumas usam os dons para o mal. Aí se transforma em magia. No caso de mover objetos numa mesa, eu nunca mais fiz porque eu não encontro, não sei, não vejo nenhum propósito em fazer isso. Utilizar um dom sem propósito também se transforma em exibição, arrogância, magia. E até hoje mesmo eu nem sei se eu faria isso novamente, se eu teria esse dom, se realmente os objetos iriam se mover ao meu comando de voz. Magia, nós temos uma noção do que é magia. Mas vamos aqui na descrição da Wikipédia, que em uma única frase ela nos coloca de forma bem clara o que poucas pessoas pensam, que magia não é uma coisa bonita. Magia são ações empregadas para manipular, subjugar seres, forças naturais e sobrenaturais, em várias crenças, tanto da religião quanto da ciência. Nós cristãos é ponto final, nós só queremos a graça. Não queremos mais nada. Mas é por isso mesmo que nós temos que vigiar. Por isso mesmo que nós temos que separar o que é magia, o que é graça, o que são as coisas do mundo, o que são as coisas do nosso Deus. E muitos de nós foram movidos pela magia, sem sequer perceber. Muitos de nós estão, conforme eu coloquei para vocês, na magia do cinema, na magia da congregação. Na magia do me ensinaram assim, tá certo. Muita coisa ali em Cristo é lindo, é bom, é sagrado, tem que ser feito. Mas nós temos a obrigação de pesquisar o que nos ensinam. Então, tudo que tu pensas que é um ponto controverso, olha, aqui a gente pensa assim, lá é de outro jeito. Então, pesquise. Por que que aqui a gente pensa assim e por que que lá pensam de outro jeito? Pesquise a opinião de todos. E vá na Bíblia Sagrada e ore, e o Espírito Santo vai te revelar. Magia, segundo a Wikipédia, vamos ler com calma, porque é simples, mas envolve muita coisa. A palavra diz que há um príncipe nesse mundo, e é o maligno, é o príncipe do mal. Então ele arquitetou o mundo inteiro com magia, com coisas para te envolver, para te seduzir, para te atrair. E muitas vezes tu é atraído por coisas que tu diz que é de Cristo, não quer que ninguém diga o contrário, isso já é uma magia. Já foi seduzido. Então, segundo a Wikipédia, novamente, magias são ações empregadas. É claro, fácil de entender. Quando a pessoa está agindo, fazendo alguma coisa, é uma ação, né? Mas ação empregada para quê? Para manipular. Aí se transforma em magia. Nós cristãos não podemos manipular ninguém. Conforme eu coloquei para vocês, o amor, ele não pode ser manipulado, não pode ser comprado, não pode ser vendido. O amor, bem dizer, ele é conquistado, mas no entendimento mais profundo, não é nenhuma conquista. O amor é pela graça. Quem conquistou o amor por nós foi o Senhor Jesus, mas ele não conquistou, ele é amor. O que o Senhor Jesus conquistou para nós é a graça, a salvação na pessoa dele mesmo. É o sangue do Cordeiro que nos dá a salvação. Nós que cremos no sacrifício vicário do Filho de Deus, nós temos a salvação. Nós temos o amor de Deus. Isto é a graça. Então o amor também não é conquistado. Ah, eu vou conquistar o amor. Ah, eu vou conquistar o coração de Deus. Ah, eu vou ler alguns livros para saber qual é a oração que Deus responde. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu tenho que fazer isso com a intenção de amar a Deus. Eu amo a Deus, eu vou ver qual é o propósito do Criador, o que ele gosta, o que ele quer para nós, porque eu sei que ele é perfeito e nos fez perfeitamente. Eu quero receber essa vida eterna e abundante, então eu vou ver, claro, vou ver que tipo de oração que eu tenho que fazer, eu vou ver como é o relacionamento de pessoa para pessoa. Quando eu orar, eu não vou tratar o Senhor Deus como coisa, não vou rezar o terço, não vou fazer vãs repetições, e assim vai. Então eu vou ler sobre isso, mas eu vou ler a Bíblia Sagrada, eu vou aprender, eu vou ter o conhecimento de Deus. A salvação vem do conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus, assim diz o Senhor Jesus. Que a salvação é esta, que conheço somente ao Senhor Deus e a quem ele enviou, que é ele mesmo, o Filho. Eu vou ler, eu vou buscar o conhecimento do Pai e do Filho, mas eu não vou fazer isso como quem lê regras, leis, e tenta cumprir essas regras para obter resultados. Isso se transforma em magia. Muitos que acham que estão salvos cumprindo rituais, na magia, na beleza da organização em que estão apenas numa organização. Quando Cristo veio para desestruturar a tua alma, te dizer: olha, sai disso, te entrega totalmente. João Batista, que organização ele tinha? No sentido da organização que o mundo tem. Nenhuma, ele se entregou tão somente até o dia em que o Senhor Deus o recolheu. Tudo está nas mãos do Senhor Deus. Então, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, nos dá a salvação pela graça. Não é merecimento, não é por obras, não é por estruturas do homem, não é pelas coisas que o homem possa pensar. Porque o homem, ele recebeu a imagem e semelhança do Criador. A maior pessoa que existe é o Criador. Ele cria, e como o Pai, nós temos esse desejo de criar, de manipular, de mexer as coisas. Eu posso manipular uma receita de bolo, tudo bem, mas o Criador é pessoa e ele quer sempre nos ensinar que nós não devemos, jamais e não podemos manipular pessoas. Nós temos a imagem e semelhança, nós temos o desejo de obter resultados, de construir, de manipular a existência, de construir casas, de pintar um quadro, de fazer um artesanato, de ter novas emoções, passeios, de aproveitar. Só que nesse desejo intenso de viver, nós acabamos na magia, que é muito semelhante ao que o Criador permitiu para nós. O que o Criador permitiu para nós é muito mais do que a magia. Mas aquele que não tem a salvação em Cristo, ele tem o tempo contado e ele sente isso na alma. Então ele quer sugar tudo do mundo e de todos. Ele acaba fazendo exatamente o que diz aqui na Wikipédia: magia. Ele acaba movendo as coisas, são ações, para manipular as coisas. Tudo bem, quer fazer um bolo, tu vai manipular farinha, sal, margarina, manteiga. Tu vai manipular, mas aquele que não tem a vida eterna, ele tem na alma esse desespero. Ele sente os dias contados, então ele manipula não somente as coisas, mas também as pessoas. A Wikipédia diz que a magia é aquele que manipula seres, forças naturais, sobrenaturais, tanto na religião quanto na ciência. Então aí nós vemos pessoas em várias categorias. Por cima, sim, nós conhecemos feiticeiros, magos, bruxos, mas os cientistas, aqueles cientistas que não aceitaram o Senhor Jesus, eles não têm escrúpulos. Eles fazem a ciência para obter resultados sem se preocupar se estão envolvendo as outras pessoas ou não. Sem se preocupar se o Senhor Deus aprova ou não. De fato, eles colocam em suas mentes a ignorância total em relação à pessoa do Criador. É muito fácil. É simplesmente não pensar. E aí a tua alma, ela vive como se o Senhor Deus não existisse. E aí a tua alma faz o que faz, manipula coisas e pessoas simplesmente querendo obter resultados. Isto é magia. Então, magia, nós temos uma noção que é aquele desenho infantil, né? Aquelas coisas bonitas. A gente vê um feiticeiro, um mago, um bruxo. E está muito na moda hoje, tem muitos bruxos, principalmente jovens do sexo feminino. Estas jovens estão aprendendo que ser bruxa é algo bonito, é algo maravilhoso, porque elas começam a ver que obtêm resultados. Mas muito por cima, então, nós entendemos agora que até um cientista ele pode estar praticando magia. Quando ele faz ciência, quando ele manipula não somente as coisas, como as pessoas, a fim de obter resultados para si, sem se preocupar com seu semelhante. Os feiticeiros, eles movem as forças através de um dom que eles têm em si. Então, conforme eu coloquei, eu experimentei isso. Quando jovem, eu tinha uns 15 ou 17 anos, não recordo. Eu e mais duas pessoas, nós demos comandos de voz e objetos se moviam na mesa, obedeciam. E isso é um dom que tem dentro das pessoas. O Senhor Deus, ele concede diversos dons. Tem crianças que falam vários idiomas. É um dom. Quando as pessoas usam esse dom para o mal, para manipular as pessoas, para obter resultados sem se preocupar com os outros, elas se transformam em feiticeiros. Os magos, eles têm que estudar para desenvolver poderes. Então é bonita aquela imagem do mago numa biblioteca. Nós vemos nos filmes, né, aquela biblioteca linda, imensa, que tu vai caminhando assim, são prateleiras e corredores de livros, um silêncio, a chuva lá fora, a lareira aqui dentro. É muito bonito. Essa é a imagem que colocaram dos magos, que ficam muitos anos nessas bibliotecas aprendendo feitiços. Os feiticeiros, eles têm o dom dentro de si e usam esse dom de qualquer jeito. Os magos também vão querer fazer feitiços, mas eles têm que estudar para mover essas forças. E os bruxos, eles recebem poder diretamente de seus patronos. para os quais fazem favores. Então aí nós vemos pessoas fazendo esses trabalhos, né? Muito conhecido como macumba, aqueles alimentos que colocam nas esquinas. Isso é bruxaria. A pessoa ela oferece alguma coisa para uma entidade e esta entidade vai fazer algo para ela. Muitos bruxos são tão sofisticados que nem percebem que estão envolvidos com entidades, com demônios. É o caso de cartomancia, por exemplo. Aquilo é bruxaria. Por quê? Porque a pessoa ela está colocando cartas, ela não tem dom nenhum, como os feiticeiros, ela não está conquistando nada, não está estudando como os magos, ela está colocando cartas e está obtendo resultados, mas alguém está movendo aquelas cartas para que venham os resultados. Então, quando uma pessoa coloca cartas, tu pode até perguntar, tu nunca te parou para se perguntar quem é que está te dando esses resultados? Normalmente, creio eu, a pessoa ela vai desviar do assunto e vai dizer, olha, isso é bobagem, eu estou só botando cartas. Sim, mas tu está botando cartas porque tu recebe resultados, mas quem é que está te dando esses resultados? E a pessoa ela vai pela lateral, ela vai dizer, olha, ninguém, são as cartas. Não, alguém está movendo as cartas, pois o fato é que os resultados estão chegando e com certeza são demônios. Então, até a cartomancia é um tipo de bruxaria, porque as pessoas estão recebendo poder diretamente de seus patronos, ou seja, a pessoa que obtém resultados na cartomancia, ela obtém resultados, ela recebe, alguém está entregando resultados para ela. E obviamente que esta pessoa, na sua aparente inocência, defende tanto aquilo, gosta de fazer aquilo, alguns até ganham dinheiro com aquilo, mas ela está vendendo a sua alma. Porque os demônios, eles não fazem as coisas nem de graça e nem pela graça. Quem faz isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós cristãos, nós buscamos entender o que é a graça e o que não é a graça. O primeiro entendimento é sobre aquele ministério da prosperidade. Muitos irmãos têm caído nisso. Muitos irmãos não entendem que boa parte da Bíblia Sagrada foi dirigida aos judeus e permaneceu na Bíblia Sagrada por quê? Porque aquilo vai se cumprir em nossas vidas também, mas vai se cumprir na glória. Tudo que nós pedimos para o Senhor, nós receberemos. Alguns têm um entendimento limitado. Ah, sim, entendi. É tudo que seja a vontade do Senhor Deus, claro. Outros têm um entendimento um pouco mais amplo. Ah, é tudo que seja a vontade do Senhor Deus. Pode ser que eu não receba nada aqui, mas eu já recebi a salvação em Cristo Jesus. Eu sei que quando eu for para o céu, lá eu terei tudo eternamente, até em ruas de ouro eu irei andar. Esse é o entendimento mais completo. Mas tem alguns que chegam ao ponto de dizer: não recebi nada. Essa palavra é mentira. Como eu já vi um mendigo dando esse testemunho, conhecia textos bíblicos e faz essa afirmação: olha, abandonei porque não recebi nada, lá diz pedi e recebereis. E aí nós começamos a entender que a comunicação é espiritual. Aí nós começamos a entender que eu mesmo e os pregadores, de fato, não fazem nada. Eu não faço força para tentar convencer, é o Espírito Santo. Se alguém escutou uma pregação até o final e busca o entendimento, através da Bíblia Sagrada, através de vários pregadores, é o Espírito Santo que está conduzindo. A palavra diz que nenhum se perdeu. A palavra do Senhor Deus vai chegar em quem tem que chegar e do jeito que tem que chegar. E serão salvos aqueles que têm que ser salvos. Mas vocês, então, meus amados que estão escutando esta pregação, que comenta sobre magia ou graça, nós entendemos perfeitamente, né, que é graça. Não, é graça. Se tiver um tempo de escutar essa pregação, é só para entender que é graça. É graça. Ninguém vai buscar magia. Nem eu, nem um irmão em Cristo, ninguém está ensinando magia. Não temos nada com isso aí. Se um irmão não entendeu alguma coisa, entenda. É a graça. É Cristo e ponto final. Mas Cristo quer que dentro do teu entendimento, tu busque a face do Senhor. A palavra diz: ao muito que foi dado, muito será cobrado. Lá atrás, uma adúltera, uma prostituta, vai e não peques mais para nós também. Mas se tu tiveste tempo, energia e entendimento para escutar mais pregações, o Senhor Deus cobra isso de nós. Nós estamos num tempo diferente, num tempo onde as pessoas têm mais entendimento e num tempo, conforme eu coloquei, em que a palavra está compilada bonitinha na tua frente, com versículos, separada, organizada. E quando alguém cita textos bíblicos, é obrigação do irmão, da irmã, verificar. Magia, portanto, é muito parecido com a graça. Em que sentido? No sentido que o Senhor Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele é Criador, Ele é o grande oleiro, Ele mesmo colocou as mãos no pó e nos formou. E nós somos seus filhos. Nós seremos eternamente a imagem e semelhança do Criador, criando as coisas, vivendo, mas só lá na glória. Porque lá nós entenderemos com o corpo glorificado, com a vida eterna, até tem o tribunal de Cristo primeiro, né, irmãos? Nós entenderemos como que nós devemos viver eternamente. Lá nós teremos poderes, nós saberemos o que fazer com esses poderes e tudo. E aqui nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aqui tudo que se faz sem pensar, sem a vontade do Senhor Deus, é magia. Até um cientista que move as coisas no seu laboratório, as pessoas vão dizer: olha, não faz isso vai trazer morte para muitas pessoas. Mas o cientista sem Deus, ele fica na cobiça, ele fica na soberba, ele fica na sedução. Não, fui eu que consegui, eu vou botar meu nome na história. Ele quer saber daquilo que ele descobriu. E ele não sabe que ele está em Apocalipse 22:11. Simples assim. Quem é sujo não quer sair disso, não quer ouvir, não quer prestar atenção, quer ignorar totalmente o Criador. Então, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Aquele cientista, aquele que é movido pela sedução desse mundo, vamos fazer, vamos tocar, tem que ser feito. Ele está como Pilatos, crucificando a Cristo, e Cristo dizendo: olha, isso que tu está fazendo, tu só pode fazer porque foi concedido poder de cima. É o Criador que concedeu dons, concedeu poderes, energia, tempos diferentes para cada pessoa, para que cada um mostre o que é. Simples assim. Ah, mas olha a pressão, olha as circunstâncias, tem que ser feito isso. A salvação é individual. Nós estamos num tempo cada vez mais difícil em que as pessoas vão entender: olha, eu tenho que me juntar com outro, olha, eu tenho que fazer o que aquele grupo faz, olha, não sei o que, eu não sei para onde correr. E no final, muitos acabam se juntando com muitos, mas não se juntam com Cristo. E Cristo diz: olha, quem não ajunta com Ele, separa. Por mais que esteja juntinho aí, achando que está em Cristo, muitas vezes está totalmente separado de Cristo. Está na magia do mundo. Está na sedução, já conquistou. Os exemplos simples que eu dou, por exemplo, o álcool, até um certo ponto é permitido, mas a Bíblia aconselha não, porque se passar daquilo ali, aquela pessoa não conversa mais, ela está na magia daquele domínio, o domínio do álcool. Naquele momento não adianta dizer nada para ela. Quem ora e pede revelação, o Espírito Santo revela e diz: olha, uma pessoa bêbada é a mesma coisa que uma pessoa que está adorando Maria. É a mesma coisa. São dois tipos de magia, dois tipos de sedução. E todos os pontos controversos são muito simples na Bíblia Sagrada. Aquele que busca mais de um batismo tem um versículo bem claro dizendo: há um só batismo. Ah, então a Bíblia não mente. Agora, num lado diz que é um só batismo, e em vários outros textos nós lemos vários batismos. Se a Bíblia Sagrada não mente, e eu digo ela não mente, é perfeita. Então eu tenho que entender por que que eu estava acreditando que tem mais de um batismo. Ah, porque está aqui na Bíblia, página tal, batismo com fogo, batismo isso. Mas de repente eu encontro um versículo que diz: há um só batismo. Então eu tenho que entender que existem vários batismos, mas para várias situações e pessoas diferentes. Daí a pessoa vai entender que o batismo com fogo é para os condenados, o batismo com água é para nós. que aceitamos a Cristo. O batismo com o Espírito Santo foi uma vez só em Atos 2 para a igreja. Todos esses batismos é um só. Um só, uma única vez. Então, quem estudar um exemplo, né, a questão dos batismos, vai ver que a própria palavra diz que tem vários batismos e tem um só batismo. Tem que buscar entendimento. Por isso que tem que escutar vários pregadores e não pode se acomodar na magia do lugar onde tu estás. Mesmo eu aqui, sozinho com os meus problemas, eu não me acomodo aqui. Eu visito os irmãos fisicamente, eu vou nas denominações, eu amo todos vocês. E também na internet eu escuto todos quantos eu puder escutar. Então, se eu tiver dúvida sobre um tema, eu pego este tema, coloco lá e vou escutar. Uma pregação atrás da outra. E vou pesquisando na Bíblia Sagrada. Não podemos ignorar a palavra do nosso Deus. Não podemos cair na magia de abraçar aquilo que o homem te ensina. Porque se o homem te ensina e ensina corretamente, pois bem, parabéns. Mas e se eu cair na magia, no engano do homem? Tem que vigiar. Eu coloquei para vocês então essas categorias e a surpresa para muitos que a ciência do homem ela pode sim se transformar e é, em muitas vezes, transformada em magia. Aquele cientista que está manipulando, mexendo as coisas, sem se importar com o semelhante, sem se importar se isso vai trazer morte, se vai prejudicar muitos. Tem muitos cientistas que são assim, eles fazem algo porque sabem que aquilo vai trazer um benefício para eles, mas vai matar muitas pessoas. Esses estão realizando magia. Os cristãos, eles querem tão somente a graça, a salvação. Lembrando, a magia, ela é tão forte, está tão disseminada, que muitos cristãos estão misturando os conceitos de graça com magia. É importante nós entendermos que nós buscamos tão somente a salvação em Cristo Jesus. E ninguém melhor do que Paulo para nos ensinar isso. De um lado, o homem buscando a magia na ciência. Eu fui assim, obcecado por querer conhecer tudo. Quando eu era pequeno, a minha mãe me dava passe livre na banca de jornais. O Paulinho já sabia que eu pegava a revista, a revistinha, o livro, fosse o que fosse que eu pegasse lá, para mim era de graça. A minha mãe que pagava a conta depois. Então, muitas vezes eu saía da banca do Paulinho com um palmo de revistas, livros, encartes. Eu comprava o que eu pensava ali que eu queria, eu comprava. E isso com 12, 13, 14 anos. Até antes, eu acho que com 10 aninhos por aí eu já estava fazendo isso. Então, eu fui obcecado pelo conhecimento. Teve o lado bom, mas teve o lado ruim. Eu fui obcecado por vários motivos. Mas se eu usasse o meu conhecimento para manipular o meu semelhante, então seria a ciência transformada em magia. Fácil de entender, não é mesmo, irmãos? E aí nós vemos, então, o conceito básico da magia. A magia, ela move as coisas. Nós fomos feitos para mover as coisas, para obter resultados. E o mundo, ele pega essa meia-verdade, taca a magia na tua cara e muitos aceitam a magia sem nem mesmo saber que estão aceitando. O exemplo mais simples que eu dei para vocês é a cartomancia. O pessoal acha que aquilo ali são cartas, é apenas pedaço de papel, mas ela está movendo forças sobrenaturais. Ela está negociando diretamente com demônios que estão dando respostas para ela. E se não é de Cristo, não é a graça, é magia. Se não é um ensinamento que vai te fazer amar, mover as coisas, porque nós somos feitos para mover as coisas. Se não é ensinamento que vai te fazer criar como o Criador cria, pensando no semelhante, para amar, pensando somente no bem do semelhante, aí, se não for assim, passa a ser magia. A ciência do homem pode ser magia. Os feiticeiros, magos e bruxos, claramente nós vimos que é magia. E aí nós lemos vários livros, para quem leu, para quem conhece, nós temos. Lei da atração, poder das velas, magia elemental, que absurdo! Pessoa buscando magia elemental, buscando obter algum poder dos elementais de gnomos, ou sei lá do que eles chamam. Cristais. Ah, mas são tão bonitos os cristais, mas pera lá. O que que tu vai fazer com os cristais? Eu cheguei a dizer uma vez que se tu pegar canetas esferográficas e jogar numa mesa, palitos de fósforo, qualquer coisa que tu inventar, se tu jogar e fizer daquilo ali um oráculo e criar o costume de obter respostas, como nós temos nas cartas, nos búzios, o famoso tabuleiro Ouija, e nós podemos obter resposta em todas as coisas. Se eu pegar qualquer pedrinha, não precisa ser aquelas pedrinhas bonitas dos búzios, se eu pegar palitos de fósforo, eu vou obter respostas. Mas quem que está me dando essas respostas? São os demônios. Nós acabamos criando altares, oráculos que nos dão respostas, sem se importar se aquilo vem do Senhor Deus ou não. Por isso que nós temos que buscar sempre a orientação do Espírito Santo, sempre os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? O padrão, a palavra, os ensinamentos do Senhor Deus. Simples assim. Nós não devemos estabelecer novos ensinamentos, novas doutrinas. O exemplo que eu dei, se eu jogar palitos no chão e ficar observando, eu vou obter respostas. Mas eu acabei criando um novo oráculo, um novo meio de comunicação com quem? Com quem? Não é com o Senhor Deus, porque o Senhor Deus não diz para jogar palito no chão e ver resposta naquilo ali. A nossa resposta é Cristo, nós buscamos tão somente a Cristo. A minha graça te basta. E as respostas vêm de tal maneira que as pessoas buscam tudo, tudo, mas nem sempre a Cristo. E até aqueles que se dizem estar em Cristo muitas vezes estão em algum tipo de magia. Para saber se isso não está acontecendo, vigie. Tudo o que dizem que é ponto controverso. Não diga, ah, mas eu aprendi assim, olha, eu não falo mais com esse. Não, não faça isso. Inicia aí na tua casa uma semana ou duas de pesquisa. Estuda sobre aquele ponto. Não tenha por certo o que te ensinaram, tenha por certo a palavra do Senhor que está na Bíblia Sagrada. Estude. Por isso que magia, sentimento, encantamento, isso não faz parte da nossa fé. Nós temos o sentimento, sim, temos aquilo que nos alegra, mas tem que vir da palavra do Senhor. Nós não podemos nos encantar, nos deixar levar. Não podemos ser seduzidos pelas coisas do mundo. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Essa advertência, irmãos. Muitas vezes os grandes sinais e prodígios estão bem pertinho de ti, tu estás pensando que aquilo é de Cristo, eu estou bem, é assim, estou numa rotina, e não é. Aceitar a Cristo é abandonar a tua rotina, abandonar essa vida que vai ser interrompida, a primeira morte. E Cristo nos pede para nascermos da água e do Espírito antes que isso aconteça, nos entregarmos nas mãos do Senhor desde já, e não nas mãos do que o homem inventou. Então, nós queremos nos relacionar com as coisas e com as pessoas, mas falar que nós nos relacionamos com as coisas é certo. Só que nós não temos um relacionamento com as coisas. É uma diferença aparentemente sutil, mas não é, é brutal. É o que define o cristão do não cristão. Se vocês observarem, todas as crenças negam de um menor ao maior grau, negam o relacionamento profundo entre pessoas, de pessoa para pessoa. Todas as crenças, em um determinado nível, elas vão buscar mais um interesse pessoal. Um exemplo, o budismo. Teve uma época da minha vida eu queria ser budista. Mas como que o budista busca o interesse pessoal? Ele abandona tudo. Coitadinho, vai para o meio do mato, não faz mal para ninguém. É verdade, ele não faz mal para ninguém. O budista é o que menos faz mal, ele não faz mal para ninguém. O cristão, ele é capaz, sem querer, fazer mal para o outro. E é perdoado, e vai para o céu. É. Porque a natureza do homem, ela é pecadora. Agora, o budista, o verdadeiro budista, ele é capaz de fazer menos mal, no sentido direto, do que o cristão. Vocês sabiam disso, irmãos? Tá, mas peraí, explica, como é que é isso? Então, você é budista? Não, não, aquilo lá é o mal em si. Então, explica, agora fiquei confuso. É um exemplo. É por isso que, se a gente não é guiado pelo Espírito Santo, não alcança a salvação. Porque nós não alcançamos nada. É o Espírito Santo que nos conduz. É Ele que nos dá confirmação do caminho, da verdade e da vida, que é Cristo. Então, um exemplo do budista. Um budista, ele pode fazer menos mal, menos mal do que um cristão na face da terra. O budista, ele some, um exemplo, vai para o meio do mato e vive lá até morrer. O que que aconteceu aí? Ele foi retirado do mundo. Até certo ponto, ele encontrou alguma iluminação, se tornando vegano primeiro, e depois conquistando assim a capacidade de viver meses sem dormir. Eu creio nisso. Tem cientistas que filmaram e tudo, tem provas. Meses sem dormir, sem se alimentar, sem nada, e depois ele morre. Quando ele acha que foi iluminado, quando o budista acha que alcançou o que ele queria, ele morre. Lindo, é lindo, parece perfeito. Se desapegou de tudo, não gasta mais nada, não incomoda mais ninguém. Ficou na natureza, o que ele consumiu, ele pegou das árvores ali. Não adicionou nada, não tirou nada de ninguém. Ele é bem parecido com a vovozinha do quinto andar que eu tenho falado para vocês. Tem muita gente boazinha. Eu conheci uma assim. Eu não julgo, mas a palavra diz que não. Tu não vai receber a salvação assim, se transformando num budista ou na vovozinha do quinto andar. A pessoa que tem um salário fixo, tem saúde, decidiu, vou morar sozinha, vou morar no quinto andar, é a minha vida. Não quero ninguém, vou morrer sozinha. Eu já vi uma que morreu assim na cozinha. Foi encontrada no chão da cozinha e morreu. Ah, bonito, é. É gostoso, não é bonito? É gostoso tu ter a tua independência. Tu ter a tua vitrola, o teu mundo, os teus vasinhos de flores. É gostoso até ser budista. Olha, eu não preciso de nada. Eu vou me entregar até a morte. Eu vou me desligar. É gostoso. É um tipo de prazer diferente. É uma paz também. Olha, eu já decidi por esse caminho, eu não tenho que pagar mais imposto. Ninguém vai dar ordens na minha pessoa. Se vier um cara para me matar, eu não tô nem aí, eu vim aqui para morrer mesmo no meio da selva. E ele começa num treinamento, ele vai indo devagarinho e tudo, até que chega depois de alguns dias, ele acaba vivendo mais do que ele achava que ia viver lá no meio do mato. Ele acaba recebendo revelações de energias da natureza, ele acaba até fazendo coisas que a humanidade não acredita. E ele acaba morrendo e levando segredos com ele para o túmulo. Mas tudo isso não passa de magia, ele manipulou a verdade. Ah, mas ele não fez mal para ninguém, nada. Por que que é magia? Por que que é o mal? É o mal para ele mesmo. Foi condenado, foi para o inferno. Por negar totalmente a Cristo Jesus. É claro, nós não julgamos, há muito mais coisas do que nós sequer possamos imaginar. Mas nós cristãos sabemos que Jesus é o Senhor. Eu mesmo vos dou esse testemunho e não me canso de dizer, olha, quando eu dou testemunho de ser um anjo em carne para me corrigir da parte do Senhor Jesus, eu não me canso de dizer, olha, eu não estou cobrando nada. Ano após ano pregando, eu não estou mentindo às pessoas que falam alguma coisa de mim, porque eu moro em cidade pequena. E falavam e tudo, e muitos até, já aconteceu, eu fiquei sabendo, muitos até passaram por maus pedaços, porque quando a gente fala mal, tu pode estar até certo que está falando mal, que a pessoa está no pecado, mas tu vai se dar mal. Tu vai se dar mal. E nós em Cristo. Nós sabemos que o nosso Senhor perdoa até assassino. E os meus pecados, tantos anos lá atrás, hoje estou longe daquilo, e eu não nego o que a palavra diz. Eu não posso dizer que não sou pecador, que não tenho pecado, e não posso dizer que ainda não vou pecar. Eu não nego. Então, tem pessoas nos grupos da minha cidade, tem, pelo menos num grupo, e eu digo abertamente: olha, se quer, antes que venham falar mal de mim, porque muitos anos atrás, agora parou, né? Parou. Mas eu continuo dizendo, vou morrer dizendo: se quer falar mal de mim, venha me perguntar. Me chame na rádio local da minha cidade que eu vou lá dizer mais coisas que vocês não sabem que eu fiz que foi pecado. Se querem saber, sejam nobres, que eu vou ser nobre também. Isso é nobreza. É. Mas eu não me glorio, eu não faria isso. Eu não daria testemunho de que desceu um anjo logo para me corrigir. Quer dizer que tu estava em pecado. É, pois é, a pessoa que vai por aí, ela já caiu na magia do mundo. Ela já foi seduzida pelas beiradas. Em vez de ouvir a mensagem dizer: olha, é mais um que está entregando a própria vida por amor a Cristo. Esse diz que vem e fala a verdade, fala que pecou. Se perguntar para ele, até vai numa rádio e fala em público. Desceu um anjo em carne 3 anos atrás, em 2020. E eu, por dom, eu não me glorifico em nada, eu me glorio em Cristo, a palavra diz. Nós temos esse direito de nos alegrarmos em Cristo Jesus. Não estou dizendo eu tenho, tu não tem, sabe aquela coisa de criança, sabe aquela malícia? Muitas pessoas têm isso, querem provocar inveja. Muitos se dizem profetas, eu creio que não existem profetas hoje, não existem. Muitos dizem que é profeta, a palavra diz: olha, se um profeta falar uma coisa e não se cumprir, não é para ter medo desse profeta, não é profeta. Profeta que é profeta, sempre que ele falar alguma coisa, se cumpre. Então, se a pessoa fala uma coisa e não se cumpriu, muitas pessoas continuam defendendo aquele profeta. Quando a própria palavra da tua Bíblia, que tu lê aí, está dizendo: olha, se não se cumpriu, não é profeta. E o Senhor Jesus dizendo também que os profetas foram até João. Então eu entendo que parou ali. O que existe hoje é o espírito de profecia, diferente. Profeta é aquele que o Senhor Deus ele veio e falou. E muitos até falam de um jeito, parecem profetas, né? Pregador dizendo assim: olha, Deus está me dizendo aqui não sei o quê. Não, não, não. Tu poderias dizer: olha, eu sinto na minha alma o Espírito Santo me dizendo que eu tenho que falar isso para vocês. Agora, dizer que o Senhor Deus está me falando, isso é ser profeta. O Senhor Deus, quando ele elege um profeta, ele vai fazer porque ele chegou a conversar com o Criador diretamente. Esse profeta, ele vai andar na rua com roupa rasgada e não vai morrer até entregar a mensagem. E nada vai acontecer com ele. Vai dormir em caverna, vocês conhecem a palavra, é assim. Então tem muitos pontos controversos na Bíblia Sagrada e tem que buscar. E eu vos coloco, pesquise na Bíblia Sagrada se não é assim. Eu vos coloco que tudo que nós ouvimos, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que pesquisar na Bíblia Sagrada, nós temos que vigiar. A Bíblia diz: vigiai. Quando eu dou o testemunho do anjo para vocês, não é para me enaltecer. Não. Esses anos que se passaram não adiantou nada. Não adiantou nada. Não fiquei famoso, não tenho essa intenção. Tenho pedido ao Criador, sim. Eu peço, sim, mas não pensando em usar o dinheiro, em ficar rico. Eu peço, sim, riqueza. Eu peço que o Senhor Deus envie um irmão rico que me patrocine para eu viajar, para eu pregar. E eu vou viver a pão e água se necessário. Claro que se eu tiver recursos, eu vou almoçar num self-service simples, mas se eu ficar milionário hoje amanhã, eu estabeleço aqui, eu coloco, fica gravado. Eu não vou andar de iates para cima e para baixo, avião, primeira classe, não. Vai ser dedicação até o último dia da minha vida, sem pegar esse dinheiro para mim. Mas hoje eu não tenho nada, não tenho. Era mais fácil. Eu tenho dito para os irmãos, seria mais fácil abandonar tudo. Se é para ser fácil, é mais fácil abandonar tudo, não dá testemunho nenhum. E muitos ainda vão dizer: olha, isso foi imaginação tua. Claro que vão dizer. Um anjo desceu, ficou 1 minuto no meio da multidão ali, em carne, mais ou menos 1 minuto. Abriram-se os céus, ele veio de cima, da parte do Senhor Jesus. para me dizer não, não, não, não. Por quê? Com outras palavras, mas eu sempre pincelo, eu tento passar para vocês a mensagem que foi para mim, mas é para todos. Porque eu estava na magia do mundo. Por mais que eu pensasse que eu ainda estava em Cristo, não, não é. Em Cristo Jesus tem que abandonar os teus pecados, até no pensamento. E não é somente aquela listinha de pecados, é a palavra dizendo, se tu ama o mundo, tu não ama a Deus. O Senhor Deus nos diz, olha, é para amar as pessoas que estão no mundo, mas não para se prender pela magia, pelas coisas do mundo. É assim que eu estava. E assim eu estava sendo conduzido pelos meus erros. Chegou a descer um anjo para me dizer, não, não, não, depois de tudo que eu vi desde os 4 anos de idade, porque dons, revelações, demônios, muitas coisas me foram mostradas. Ao muito que foi dado, muito será cobrado. E um anjo do Senhor veio me dizer, não, não, não, não. A mesma coisa para vocês, irmãos. Vigiem, porque a magia do mundo tira vocês da graça. Se vocês se deixarem levar pela sedução do mundo, vocês ficam fora da graça. A salvação não se perde, mas a diferença é que uns acham que estão na graça, mas não estão. Estão com um pé na magia do mundo e com um pé na graça. A graça é como Paulo nos ensinou, é uma entrega total. Aguardar em Cristo, tu pode viver o teu dia a dia, pode comer bem se tiver, mas tem que, na tua alma, aguardar em Cristo somente. E às vezes a gente pensa, né? Nós não podemos fazer magia, mas por que, que o Senhor Deus pode e ainda vem dizer para nós que a minha graça te basta? Misericórdia, né, irmãos? Nós sabemos que não é assim. De forma bem simples, o Criador ele faz mais do que magia, ele move as coisas e tudo, mas olha a diferença que eu coloquei para vocês. A magia é quando tu move as coisas, faz tudo aquilo que parece mágica, que parece magia, mas tu faz aquilo manipulando as pessoas, escravizando as pessoas, enganando as pessoas, matando as pessoas. Só para sugar, né? O ladrão ele vem para roubar, matar, destruir. Isso é magia. Se o ladrão não faz isso assim na cara, ele faz no escondido. Até aqueles que cobram, os governos que cobram imposto demais, é magia. Roubar, matar, isso não quer saber do povo, quer roubar o povo. É a magia do mundo. É a magia do, vamos ver, descobrir uma ideia de cobrar um imposto e nós vamos ficar milionários. Não, mas aí vem o santo lá e diz assim, vem um irmão e diz assim, não, mas eu não vou trabalhar contigo. Mas tu vai ficar milionário, ninguém vai saber. Vamos criar um imposto de 0,0000, não sei o que, 1%. E milhões de pessoas vão pagar, ninguém vai reclamar e nós vamos tirar metade disso para nós. É a magia do cinema, a magia das coisas que se movem na tua frente e tu vai aceitando. Estão entendendo o que é magia, irmãos? O Criador fez muito mais do que isso, mas o Criador é santo, santo, santo. Não há mácula, ele não manipula ninguém. Não há mal algum no nosso Deus. Por isso o Criador não faz magia. Ele não pode negar a si mesmo a sua santidade, a sua perfeição. Ele é o eterno. Por isso a graça do nosso Deus nos basta. Por quê? Ele nos salvou, enviou o próprio Filho para nos tirar daqui, para que nós vivamos na glória. A glória, sim, é mais do que a magia deste mundo. O nosso Deus é santo, santo, santo. Glórias a Deus, porque quando a gente pensa num lugar bonito, numa ilha paradisíaca, muitos milionários e até os pobres, muitas pessoas, economizam anos ou dedicam a vida inteira para tentar comprar aquela ilha, comprar aquela casa, chegar naquele lugar de magia, naquele lugar lindo, até aí tudo bem. Aí a pessoa ela se sacrifica a vida inteira porque sabe que tem lugar bonito e tudo, mas aquele lugar é uma coisa morta. É uma coisa que não vai te dizer, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. E antes mesmo que tu chegue naquele lugar, vamos dizer que tu dedique 50 anos da tua vida para comprar uma casa numa fazenda, numa praia, num lugar tal, antes mesmo que tu chegue nesse lugar maravilhoso, Esse lugar silenciosamente já te escravizou, já exigiu de ti 50 anos de trabalho árduo, de trocas com a magia do mundo para chegar ali. Aí tu vive mais um pouco ali e morre. Então, quando as pessoas ouvem sobre um pseudo paraíso, um lugar que parece um paraíso, elas são capazes de dar vida por aquilo ali. Muitos conseguem, né? Ficam milionários. Mas quando as pessoas ouvem do Senhor Deus, que é santo, santo, santo, primeira coisa que o pecado faz é a pessoa pensar assim: não, eu não quero ninguém mandando em mim. Deus não existe, não quero saber. Eu faço o que eu quero, fumo meu charuto, compro meu iate. Não é assim, irmãos? Só que antes de julgar os outros, a Bíblia diz para cada um julgar a si próprio. Veja se na tua vida tu estás estudando os pontos controversos ou se tu estás sendo levada pela magia do mundo, pela magia que entrou até no teu meio social, entre os teus aí. E não é condenação. Pelo contrário, se a palavra está chegando na tua alma, é porque o Espírito Santo está te dizendo: vigia, faz uma revisão da tua fé. Tudo aquilo que tu aprendeste, aqueles pontos principais que dizem que um diz que é assim, o outro diz que é do outro jeito, pesquisa ponto por ponto. Eu citei para vocês o caso do batismo. Muita gente vai dizer ainda: bate o pé que tem que ser batizado com fogo, o outro que tem que ser batizado com o Espírito Santo. E há um só batismo, é nas águas. E ponto final. Todo aquele que aceita Cristo, ele ingressa, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ele passa a fazer parte da igreja que já foi batizada uma vez só, lá em Atos 2, com o Espírito Santo. Então, como igreja, o cristão já recebe o Espírito Santo habitando dentro de si. Por isso que ele recebe o Espírito Santo habitando dentro de si, porque ele mergulha, ele entra no corpo de Cristo. E é automaticamente batizado pelo Espírito Santo. O que acontece é que muitos são batizados na água, dizem que aceitaram a Cristo, mas não aceitaram ainda. E aí não percebem a presença do Espírito Santo dando consolação e dando comprovação da palavra de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se é para falar de magia, eu poderia contar diversas visões que eu tive. Por exemplo, esses dias eu tive visão de flores que se mexem, mas eu não falo mais do que isso para não criar uma doutrina diferente. Apenas tive uma visão. Agora, para que serve isso? Vou dizer que o Senhor mandou dizer: olha, tem flores que se mexem no paraíso. Não, não vou inventar nada. Se é para falar de magia, tem muito mais do que eu conto, eu não posso nem contar. É, eu tive visão assim de flores maravilhosas que eu posso dizer assim: olha, eu não vou dizer que adorei, porque eu só adoro o Criador, mas eu fiquei assim apaixonado de ver aquilo. Mas aí, será que o Senhor não me disse nada, não fui arrebatado, mas foi real e não sei o quê? Não, mas não vou inventar nada, não vou inventar, não vou cair na magia. Será que foi o maligno que me deu essa visão? Se foi o maligno ou não, neste caso, que eu estou colocando flores que se mexem, tão bonitas que eu não vou dizer como é que foi. Porque eu não sei de quem que veio. Não sei, mas eu sei de uma coisa. Mesmo que tenha vindo do maligno, tudo foi criado pelo Senhor Deus. Mesmo a imaginação do maligno. Então, mesmo que eu não tivesse visto flores que se mexem, eu já vi muita coisa e vocês também. Nós sabemos que o Senhor Deus, o Criador, fez coisas maravilhosas por nós, nos fez primeiro a sua imagem e semelhança, e enviou o próprio Filho para nos salvar. E o próprio Filho foi preparar moradas para nós no céu e voltará. Isso que é muito mais do que magia. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entendendo por que que a minha graça te basta. Nós nem buscamos mais aquela coisa da prosperidade. Nós nos alegramos com a palavra verdadeira, e se alguém diz uma coisa, ah, eu não fico chocado. Ah, esse irmão não quero mais. Não, espera aí. Pesquisa. Pesquisa para ver se não é verdade. E se o irmão fala uma coisa errada, não, espera aí. Vai lá e fala com esse irmão. Tu tem a oportunidade de falar diretamente com este pregador aqui. Fala, vai no privado, ou vai no grupo e fala e diz: olha, eu não concordo contigo aquilo que tu falaste. Pesquisa para ver se tu vai receber uma resposta mais completa, para ver. Eu, se eu tiver errado em algo, eu não quero magia, eu não quero a magia da minha emoção, que eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu quero a palavra. Eu quero a salvação em Cristo Jesus. Então, sim, esses dias eu tive uma visão de flores que se mexe, mas para que serve isso? É pessoal meu agora, já que eu falei para vocês, eu explico. Para que serviu? Eu não busquei isso acontecer uma vez, já que não tem significado nenhum, serve para ver que, olha, aguarda em Cristo. Se tu já está vendo coisas, que tem gente que diz, vamos falar tudo dos cristãos, né? E um dia vão acabar com a gente, né, irmãos? Mas nós vamos para a glória, não importa. A Bíblia diz que foi dado poder para vencer os santos. Mas enquanto isso, irmãos, vão falar tudo dos cristãos. Olha, esse aí está variando. Olha, esse aí não sei o quê. E vão armar ciladas. E tudo, todo tipo de coisa acontece com os cristãos. Mas olha, eu estou dizendo para vocês que são os irmãos. Eu mesmo digo para vocês: não significa nada flores que se mexem. Para nossa doutrina, nossa salvação é Cristo. Agora, já que eu falei, significa o quê? Olha só: tudo que nós vemos, nós já sabemos que a vida é maravilhosa. Nós sabemos que nós queremos fazer coisas maravilhosas. Então, se eu vi uma flor na esquina, ou se eu vi uma imaginação, ou se não foi imaginação, ou se foi um demônio, nem quero saber. Mas eu vi, eu sei que a vida é maravilhosa. E eu sei que eu não devo buscar essa vida. Eu vi flores que se mexem, então agora eu vou pensar só naquilo ali, quem sabe, eu não sei quem vai me mostrar de novo aquilo ali. Não, eu não penso nisso. Se acontecer de novo e de novo e de novo, eu vou orar e pedir para o nosso Criador, em nome do Senhor Jesus, o que aquilo me diga. Mas como não aconteceu de novo, eu não vou ficar batendo o pé naquilo ali. Ah, eu vi que as cartas funcionam, então é isso mesmo, eu vou ser cartomante. Aí a pessoa entra na magia daquilo ali e ignora. O satanista entra na magia do Satanás e ignora. Mas espera aí, ele devia pensar assim. Ele devia pensar, né, irmãos? Espera aí, se eu ganho tudo, se o Satanás me dá tudo, então é exatamente como a Bíblia dos cristãos. Será que eu não estou vendo que eu estou fazendo mal aqui? Que ele está me dando tudo para que eu vá para o inferno? Ele deveria pensar assim, né? E tanto é que tem muitos satanistas que desistem. Né? Recentemente tem um aí que, um cantor que queimava a Bíblia em público, né, nos shows. E aí ele foi para o hospital, aconteceu algo horrível com ele e ele aceitou o Senhor Jesus. Olha aí, ó. Mas nem aí nós que somos cristãos, nem aí a gente bate o pé para se exibir. Não, porque isso acontece conosco também. Tem cristão que vai, se arrebenta e morre. Mas então, se acontece conosco também, por que que ele aceitou o Senhor Jesus? Aí vai dizer assim: ah, porque ele botava fogo na Bíblia para se exibir e logo em seguida se arrebentou e foi para o hospital. A princípio, se eu for frio mesmo, não é porque eu sou cristão que eu vou ser ignorante, eu não quero ser ignorante como eu era antes. A princípio, eu que sou cristão como vocês, posso dizer: olha, não quer dizer nada, tem cristão que também se arrebenta e morre. Isso aconteceu com os apóstolos. Mas o que que aconteceu então que ele aceitou o Senhor Jesus ali? Ele ficou impressionado. Será que aquele cantor famoso é burro? É ignorante? Não é isso. Ele sabe que tem cristão também. Ele aceitou a Cristo. Ele sabe que tem os apóstolos que também se arrebentaram. Mas por que que então ele foi aceitar a Cristo? Ele não poderia dizer assim: ah, eu queimava Bíblias, eu estou aqui no hospital. Mas tem muito cristão no hospital, os apóstolos mesmo. Eles mesmos sofreram muito, Paulo sofreu um horror. Ele não podia pensar assim. Então, por que que ele aceitou o Senhor Jesus? Porque o Espírito Santo moveu. Porque tem uns que não vão aceitar até o último dia de suas vidas, mesmo sofrendo. Porque é verdade, irmãos. É mais fácil ser ignorante, é o que eu tenho colocado para vocês. É mais fácil cair na magia, é mais fácil ser budista. É mais fácil eu abrir a porta de casa aqui e pecar. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, eu não explico muito, mas eu falo de coisas simples que vocês entendem. Esses anos todos que eu estou pregando e não recebi nada de dinheiro, de riquezas, e não posso casar por um motivo assim que eu não posso revelar, né? E às vezes até digo: não, eu sou desejoso de mulher. Glórias a Deus, porque tem homens que não conseguem ter esse desejo. Mesmo assim, são cristãos, né? Mas eu tenho esse desejo pelo carinho de uma mulher e tudo. Eu tenho desejo de ser provedor, eu tenho desejo de ter dinheiro, ter um carro, viajar, ter um ministério. Eu tenho esse desejo. Ah, tu quer dinheiro, pregador? Não, eu tenho desejo de sentir o carinho de vocês, de ver a multidão, de pregar ao vivo. Mas eu não tenho isso. Até acho que estou pecando nesse ponto, porque eu não fiz ainda. Tenho que fazer a minha vaquinha. O meu Pix eu já consegui criar, né? Tem que fazer a vaquinha lá, vai que um irmão milionário apareça, não é mesmo, irmãos? Mas eu não recebi nada do Senhor até agora. E eu não culpo o Senhor, não tem como. É perfeito, é o Criador. Eu sei que pela minha vida pregressa, eu mesmo sou culpado disso. Mas enfim, pelo menos eu não caio na magia. Com todos os meus erros, eu poderia, a maior prova é que eu poderia abrir a porta de casa aqui sem dinheiro e sair para pecar. Hoje você sabe, o mundo é assim. Para pecar não precisa de dinheiro. Poderia sair todos os dias, ainda mais que cidade pequena eles vivem de festa, de círculo, de amigos, de grupos, né? Onde que um lado está falando mal, o outro lado está se divertindo, não está nem aí. É festa sobre festa. Eu fui muito convidado e até hoje eu sou convidado, tenho as portas abertas para pecar, para pecar. Então, irmãos, eu não caio na magia do mundo. Seria muito mais fácil do que dar um testemunho de um anjo que desce para me corrigir, que vai me envergonhar mais ainda. Olha, aquele lá é pecador. Seria muito mais fácil nem dar testemunho, nem aceitar o Senhor Jesus. Seria muito mais fácil ser budista, né? Olha, não quero nem pecar nem nada, eu quero parar o mundo e descer. É o que o budista faz, né? E aí, quando ele morrer, misericórdia, né? Não é que nós estejamos julgando, mas a palavra diz que não é assim. Então, muitos estão indo para a condenação por se firmarem em seu próprio entendimento e não no entendimento da palavra. E nós sabemos, ao muito que foi dado, muito será cobrado. Se tu sabes que tu tem mais um dia, tu tens a Bíblia na tua frente, como muitos não tiveram, o Senhor está cobrando isso de ti. E se as coisas estão difíceis, muitas pessoas reclamam. E a forma de reclamar nem sempre é o reclamar, às vezes é o contestar. Muitas vezes um irmão não está reclamando, está com voz macia, até pregador, mas não é capaz de pesquisar quando alguém tem uma opinião diferente. Então, se alguém vem para mim, eu não, eu tive uma época assim que eu ficava irritado só de olhar para a face, para a cara de um homem lá que eu não gosto. Aí eu fui ver assim, espera aí, o Senhor Jesus, que é o meu Salvador, ele não condenava, ele não julgava as pessoas para condenar. Não, quem condena é a própria palavra que ele tem dito, ele diz. Se a pessoa não aceita, será condenado. Então eu não posso sentir nojo, raiva só de olhar um pregador porque ele disse que uma coisa. Se eu olhar um, não vou dizer aqui o nome, né, um sacerdote com aquelas vestes e tudo. Normalmente eu sentia nojo, não, nem quero olhar. Hoje, se é um tema que eu tenho dúvida ainda, eu penso assim, eu vou escutar esse homem. Aí eu abro o vídeo dele, ai, uma hora falando, misericórdia, eu não aguento um minuto olhando para a cara desse homem. Eu era assim. Hoje não, eu não sinto nada, porque eu não estou julgando. O meu Senhor Jesus Cristo não julgava quando ele esteve na terra. Eu não posso julgar a pessoa. Então eu me acostumei, eu olho para ele, eu não sinto nada, eu presto atenção no que ele está ensinando. E aí, amados, nós vemos o Espírito Santo revelando a artimanha daquela pessoa, dando voltas e voltas e voltas para bater o pé. É assim. É o exemplo de Maria que eu coloco sempre, né? Mas são muitos pontos controversos. Olha, Maria é mãe de Deus, sim, por causa disso. E o cara falando uma hora e eu lá escutando até onde eu tenho que escutar para ver. No caso de Maria, eu não tenho que escutar mais nada. Tem muitos pontos na Bíblia que dizem o contrário. O Senhor Deus não tem ninguém acima dele, é o eterno. Ele sempre existiu. E aí, aquela criatura, numa época, eu fui escutar, abri a pregação para ver o que que ele ia dizer, como é que ele consegue provar que Maria é mãe de Deus. Por que que eu fiz isso? Tu tá com nojo do cara, já sabia que Maria não é mãe de Deus. Ah, eu tô bem, obrigado, eu não vou nem ouvir esse homem. Não. Até neste ponto já aconteceu de eu ir escutar o homem. Aí eu chegou num ponto que confirmava, e eu fui movido assim pelo Espírito Santo a ter nojo, não dele. Não podemos ter ódio, raiva de ninguém. Não julguei a pessoa, mas ter nojo daquilo que ele estava dizendo. Por vários motivos tive nojo, porque para Maria ser mãe de Deus, se vocês vão a fundo, vocês vão ter nojo disso. Vão ter nojo disso. A confusão passa por tantos pontos da Bíblia Sagrada, amados. Só o fato de dizer que Maria é mãe de Deus e Jesus é filho de Deus. Olha a confusão. Então, um ponto bem simples para ver como a gente cai na magia da emoção, porque eu também amo Maria. Imagina se eu não amo Maria, agraciada Maria. Eu quero conhecer a todos os irmãos, os apóstolos, todos eles. Mesmo no Antigo Testamento, todos os salvos eu quero conhecer. Nós teremos a eternidade para isso. Mas só de dizer que Maria é mãe de Deus, se for estudar isso, vai chegar num ponto em que tu vai ter nojo desta afirmação. Porque para Maria ser mãe de Deus, ela tem que ser a avó do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é filho de Deus. É o Pai e o Filho. E se Maria é mãe de Deus, ela tem que ser a avó do Senhor Jesus. E se começar a costurar isso, que eu não vou fazer isso nessa pregação, vai longe, vai muito longe. E mesmo que a gente pare de costurar, existem muitos pontos bíblicos que eles não dão atenção, simplesmente não dão atenção. Eu tenho hoje aqui mais ou menos 3 páginas de textos bíblicos provando que Maria não é mãe de Deus. Então, amados, é claro que se tiver uma pessoa que adora Maria, que se prostra para Maria, que faz orações para Maria, que acha que Maria é intercessora, que é mãe de Deus, entenda, o meu objetivo não é te ofender. Eu estou colocando o que está na Bíblia. Primeira carta a Timóteo 2, versículo 5, diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É simples. Eu coloco isso novamente para nós entendermos que mesmo nós cristãos podemos cair naquilo que é magia, que é sedução, que é um mover do mundo com segundas intenções. Porque o Senhor Deus, sim, nos deu a sua imagem e semelhança para nós termos a capacidade de mover maravilhosamente a existência e eternamente. Ele quer isso. Nós que cremos no Senhor Jesus, tão somente no Filho de Deus, temos a vida eterna para mover a existência, mas não para manipular, não para falsificar, não para mentir. E assim, então, nós temos esta palavra simples de salvação. Volto a lembrar, quando o Senhor Jesus colocou os pés na terra, muitas pessoas simples receberam pouco. Então, o Senhor dava ordem simples: olha, vá e não peques mais. Nós que temos mais entendimento, muito mais nos foi dado, uma Bíblia completa, com toda a palavra, muito mais nos é cobrado. Porque muito mais é para nós, o mundo de hoje, com a sua magia, muito mais facilidade para pecar, para negar a verdadeira palavra do nosso Deus. Por isso que muito mais nos é cobrado. Então, a vovozinha do quinto andar, aquela pessoa que diz: olha, ninguém vai me tirar esse costume, olha, isso é meu. Chega num ponto em que eu, ninguém, nem eu, nem ninguém convence essa pessoa. Ou é o Espírito Santo, ou não é. É a palavra de Cristo, ou não é. É a graça salvadora do Cristo Jesus, simples, ou é a magia deste mundo, a magia do que o mundo te ensinou. E vai longe. Uns vão dizer que Maria é esposa do Espírito Santo, por isso que ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Então Maria é mãe de Deus e ficou grávida do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus, então Maria é esposa de Deus. Se Maria é esposa de Deus, não pode ser mãe de Jesus, porque Jesus, o Senhor, é Deus também, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A confusão é tão grande que a pessoa não está vendo que está dizendo que Maria teria sido desposada por Deus para ser mãe de Deus. Nada se confirma. Nada existe acima do Senhor Deus. Nada, nem ninguém. Ele é, sempre foi e sempre será e virá. É tão grave, irmãos, que o Senhor diz que vão chegar pregadores lá em cima, e vejam, quem vos fala é um pregador. Vão chegar pregadores lá em cima, vão dizer: eu preguei no teu nome, expulsei demônios, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim para o lago de fogo. Porque eu não posso pregar só porque eu me acho um pregador. Não, melhor era não fazer nada. Se for para fazer por vaidade, melhor não fazer nada. Eu sou movido pelo amor de Cristo, com todo o lixo que eu tenho sido, com todos os meus pecados, eu sou movido pelo amor de Cristo. Como uma criança que conta: olha, não é um lugar bonito que eu encontrei. É algo muito melhor. É uma pessoa mais bonita do que todas as pessoas. É o Senhor Deus. Ele me encontrou. É por isso que eu prego. É como um que estava se afogando, morrendo no lixo da humanidade, que eu fui também. E que sou, eu não tiro minha natureza pecaminosa. Eu não me faço melhor do que os outros. É por isso que eu prego, para dizer para vocês: olha o que vocês já sabem. Eu não achei uma ilha paradisíaca, não. Eu não achei um emprego bom, não. Também não achei um país onde te dão um cartão. Uma pessoa que eu amo muito me colocou essa ideia na cabeça: como seria bom se eu tivesse um cartão daqueles preto dourado? Que era só apresentar o cartão. Tem bilionário que tem esse cartão, né? E tu entra em qualquer lugar, compra qualquer coisa. Mas é por isso que eu prego, para dizer que eu achei este que tem esse cartão para ti. É Jesus. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus vai viver num lugar que não precisa nem do cartão. Aonde ele entrar, a palavra diz que até as portas ficarão abertas, que não vai ter ladrão. Vão existir ruas de ouro puro, não é rua pintadinha de ouro, não. A rua de cima a baixo de ouro puro. Vai existir riquezas que o ser humano sequer pode imaginar. Cristo foi preparar moradas neste lugar onde a pessoa não morre, não adoece. Tu não vai ver uma farmácia numa esquina, não, não vai ter, não. Nada, nada, nada, nada. Por isso que o Senhor diz para não amar esse mundo. Então, eu não prego para vocês por vaidade. Não, a qualquer momento eu vou morrer. Por dinheiro, não, eu não ganhei nada, pelo contrário. Se eu fosse então me dedicar na obsessão do mundo, quem sabe ainda eu ia ganhar dinheiro. Eu quero ver se eu consigo ganhar um salário mínimo. Eu vivo sem ganhar nada, sem nada, não tenho casa, nada. Pela misericórdia das pessoas que me amam. Então, quem sabe eu me dedicasse, até pequei nesse ponto, eu tenho que, já criei o Pix, estou muito devagar aí, né, para ver se, né, se eu posso pregar online, se, não sei nem se eu vou ter energia. Eu não tenho, eu, como muitos irmãos têm, milhões de views e tudo, não sei se vai aparecer o irmão milionário que vai me patrocinar. Eu prego porque eu sei que tem um Senhor que vai dizer para muito pregador: olha, aqui não. Porque eu estou buscando a palavra e não a magia do mundo. E assim como tem pregadores que se gastaram muitos anos e até tiveram o dom de cura, o Senhor vai dizer que não lá em cima. Também por muito menos a vovozinha do quinto andar, tem muitas que receberam muito e ficaram também na magia de qualquer coisa desse mundo. Porque tu imagina um pregador que eu me alegro com a palavra, né? Mas isso não me traz salvação. A salvação é porque eu creio, é porque eu estou pregando a verdade. Eu faço algum esforço para tirar umas tosses, para tirar ruídos, para editar. Mas se tiver aqui com ruído, com tudo, se não der, vai com tudo. Escuta quem quiser. Eu me alegro com a palavra, mas isso não me traz salvação. A salvação é porque eu creio no Filho de Deus. É porque, pelo menos para mim, se eu posso, ao muito que me foi dado, eu não vou ficar nessa magia, não. Se alguém disser assim: olha, pregador, isso, né? Vamos dizer um exemplo. Eu estou citando sempre o mesmo exemplo para não alongar a pregação aqui, porque essa pregação não é nem sobre Maria ainda, né? Nem sobre as controvérsias, nada. Mas se alguém me dissesse assim: olha, essa coisa que tu defende aí, pregador, adoração a Maria, não é o meu caso, mas se fosse. A minha personalidade, a minha alma, eu só assim, eu ia dizer: é mesmo, mas há 20 anos que eu adoro Maria. Eu já encontrei pessoas assim, 40 anos, devota de Maria. Aí eu ia pular e dizer assim: quer dizer que não, tá errado? Mas eu sou 20 anos, 40 anos devoto de Maria. Mas onde isso? Ah, agora eu quero que tu me diga, vamos sentar, me mostra na Bíblia. E aí a pessoa vai dizer: pesquisa, escuta vários pregadores. Eu ia, primeiro tempo que eu tivesse, eu ia correndo, eu não ia ficar assim: não, não vem me falar isso, eu sei que é certo. Não, lá, olha, são 500 pessoas na minha congregação e tu vem me dizer isso. Não, olha, quem é tu? Não, o gurizinho me falou isso. Não, não, não, não, um mendigo, não, não, não. Estão vendo o que eu quero dizer, irmãos? Então, a magia é um movimento que uma alma faz. A Wikipédia dá esse conceito bem simples para manipular. Não é original. Tu vai manipular, tu vai mexer, mudar aquilo ali para conseguir aquilo que tu quer. Não é o que o Senhor Deus quer sempre. Então, tu não pode manipular doutrina, não pode manipular pessoas. Nós podemos manipular coisas. E ainda assim, desde que seja um bolo, uma casa, coisas que tu não está construindo aí com o objetivo de manipular pessoas. Magia é uma coisa, graça é outra. E para nos mantermos no caminho, na verdade, a vida que é tão somente o Cristo Jesus, nós temos que buscar o Cristo Jesus. Simples assim. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Romanos 3, versículos 10 ao 12, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, até nós que aceitamos a Cristo, temos que vigiar para ver se nós não estamos nos extraviando, indo por vias que não são o caminho, a verdade e a vida. Que quando eu falo adoração a Maria é o amor, a gente, paixão por Maria e não sei o quê, mas nós não seremos salvos por sentimentos apenas, por desejos da carne, por emoções. Efésios 2, versículos 3 ao 6, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, observe os frisos aí, ó, desejos da carne. Vontade da carne, vontade dos pensamentos. Ah, eu amo Maria, ah, eu faço assim, ah, é do meu jeito. Mortos em nossas ofensas, e se ofensa ao Criador, cuja palavra diz que nós só podemos prestar culto somente para a pessoa do nosso Deus. Então, a palavra é muito clara, irmãos. A graça é a graça, não se perde a salvação, mas há quem busque a salvação em outro que não tem a salvação, que não é o Salvador. Nós temos textos básicos como Efésios 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós sabemos que a salvação não vem das obras, mas nós temos que observar toda a palavra. Por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha aí, amados, o ministério da reconciliação, que é toda a sua palavra, versículo após versículo, que a salvação é somente através do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim nós vamos observando, versículo após versículo, confirmando muitos pontos que pareciam ser controversos, mas não são. A palavra é bem clara. Por exemplo, Tito, capítulo 3, versículos 4 e 7. Nesta carta nós lemos: Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nesse texto, nós vemos que o Espírito Santo nos renova e é derramado abundantemente sobre nós. Aqui é mais um dos textos que explicam as pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. A igreja foi batizada pelo Espírito Santo em Atos 2. É um só batismo. Para a igreja também, assim como para nós é um só batismo, batismo nas águas. Mas muitas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo e dizem coisas, revelações, e também muitas pessoas fazem coisas que a Bíblia aconselha que sejam feitas a quatro paredes. Por exemplo, um irmão uma vez contou que para casar com uma varoa, ele queria saber se era mesmo certo casar com aquela varoa, se ela era a varoa dele, a futura esposa. Alguns de vocês devem ter escutado essa história. E esse irmão, ele contou que ele rolou no chão do quarto dele, mas rolou e clamou e gritou e teve um monte de coisas que são reações que acontecem quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo. Mas a diferença é que ele fez isso num relacionamento entre ele e o Pai. O Espírito Santo foi derramado sobre ele, ali ele teve revelações, reações e soube que era para casar com aquela mulher. Assim também a pessoa pode ficar numa cadeira sentadinha e ter visões e ter tudo, o Espírito Santo ser derramado nessa pessoa. Mas como então, pregador, se o Espírito Santo já habita no crente? Esse é o entendimento que a gente vai recebendo cada vez mais quando se pesquisa a palavra. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus tem o Espírito Santo habitando dentro de si, mas nem todos prestam atenção ao Espírito Santo. Muitos, até como eu fiz algumas vezes, por ignorância, entristeci o Espírito Santo. Muitos entristecem o Espírito Santo. E tem muitos que buscam, oram, como diz em Jeremias 33, 3, orar e pedir as coisas de cima, e o Senhor diz que vai responder e revelar coisas grandes e ocultas que não sabemos. Então, quando eu faço isso, quando eu clamo ao Senhor e peço revelações, eu recebo, irmãos, coisas grandes e ocultas que eu não sabia. Eu sou tomado pelo Espírito Santo, às vezes numa oração. Eu não sei se um dia eu vou sair rolando no chão, alguma coisa vai acontecer comigo nesse sentido, mas muitas vezes eu sou tomado de alegria, de choro, de felicidade, numa paz que não existe na face da terra. Ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre a minha alma. Então, são expressões da palavra para dizer quando nós estamos nos aproximando mais ou menos do nosso Criador. O Criador, o Pai e o Filho habitam dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Assim disse o Senhor Jesus, que aquele que amar o Pai e o Filho, ele diz assim: eu e o Pai viremos a ele e faremos morada. Mas muitos sequer percebem a presença do Espírito Santo, ficam buscando batismo com o Espírito Santo, nem entendem a palavra. Outros buscam batismo com fogo e começam a dançar com um corinho de fogo e não é. Não é corinho de fogo, não tem nada a ver. Se a letra falar essas coisas, não é de Cristo. Corinho de fogo, no máximo, o máximo que tem de Cristo ali é o ritmo gostoso. E depois, se falar a verdade, pode falar as coisas de Apocalipse, pode falar revelação e tudo, mas tem que ter o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? É quando uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, uma pessoa que ora, que busca o Senhor, lê a palavra, pesquisa, escuta vários pregadores e então ela prega, ela leva a palavra do Senhor Jesus. Isso é o espírito de profecia. Não é porque eu seja profeta, não é porque eu seja melhor, é porque o Espírito Santo me falou. Me revelou. Agora, se eu viro as costas para o seu Deus, se eu ignoro, se alguém me fala uma coisa que eu não gosto, eu digo, não é assim, não quero saber, quem é tu para me ensinar? Então, tu fecha totalmente o entendimento, tu dá as costas para o Espírito Santo. A própria palavra diz para ti, não é assim, vigia. Não é para ficar com nojo nem com raiva de ninguém. Se alguém te falou uma coisa, glórias a Deus que alguém me falou uma coisa. Opa, vou ver se eu estou errado. É assim que nós temos que agir. Tito 3, versículos 4 ao 7, fala a respeito disso. O Senhor nos salvou mediante o lavar da regeneração, ou seja, nós estamos sendo recriados, abandonando a natureza antiga e sendo renovados pelo Espírito Santo, não pelo homem. O Espírito Santo que ele derramou abundantemente sobre nós, mas por quem? Por Jesus Cristo, nosso Salvador, somente por Jesus Cristo. E por que tudo isso? Por que que o Senhor Deus, o Criador, Deus dos deuses, nos fez seus filhos para termos a eternidade, para fazermos tudo? Então quer dizer que é joga os filhos assim e faz o que quiser? Não é, não é assim. O Senhor Deus, sendo perfeito, é perfeito em amor também. E nós fomos recém-criados. Esse é o entendimento básico, que para mim mesmo tem sido muito difícil. Porque conforme eu testemunhei, eu estudei muito, e quando eu ia ganhar dinheiro, todos os meus projetos ficaram por água abaixo. Aconteceram muitas coisas. Mas nós fomos recém-criados. Eu recebi muitas comprovações, até um anjo desceu para me corrigir. O homem foi ordenado viver uma só vez. Depois disto vem o juízo, mas para nós nenhuma condenação há, para nós que cremos no Filho de Deus. Só que quando nós tentamos manipular, tentamos entrar na emoção, na sedução das coisas, muitas vezes a gente corre o risco de sair da doutrina de Cristo. Hoje está mais difícil ainda. Se lá no início Caim matou Abel, e aí, por quê? É? Uma leitura rápida assim, o ímpio vai dizer, ué, mas por que isso? Por que o ódio de Caim? Essa é a pergunta certa. O outro poderia perguntar, mas por que o Senhor Deus reprovou a atitude de Caim? Depois Caim mata Abel, porque Caim mesmo estava com obras más, más intenções. Ele estava desejoso de fazer algo que não era a vontade do Senhor Deus. E o Senhor Deus longânimo não o condenou de imediato, não. Tanto é que Caim ainda poderia se arrepender, poderia observar, poderia perguntar, querer saber por que que não se agradou da minha oferta. Não, ele preferiu se revoltar e matar Abel. Lá atrás, uma comunicação simples, mas de tão simples, uma leitura superficial, muitas vezes a gente não percebe nada. Mas é uma comunicação simples que acontece na alma. A Bíblia nos ensina que as almas sabem, ninguém vai para o lago de fogo inocentemente. Apesar de ser algo terrível de dizer que há a condenação eterna e há a vida eterna, que de outra maneira, né, o oposto, é algo tão fabuloso, tão maravilhoso que muitas pessoas preferem negar. Isso é impossível. Preferem negar do que simplesmente fazer uma experiência. Perguntar para esse Deus se ele existe ou não, se é assim mesmo. E a Bíblia diz que o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Comigo tem acontecido assim, e com muitos irmãos, porque quem é cristão não é cristão para brincar, é cristão porque sabe que Cristo é o Salvador. Sabe por aquilo que viu, ouviu, viveu, sonhou, sentiu, recebeu revelações, até mesmo por visita de anjos. Caim matou Abel. Mas por quê? A palavra diz: porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então não foi só uma oferta ali, não tinha mais coisa lá. Isso está na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha aí, ó. Aquele que ama, ele não tenta manipular o outro, não tenta mover forças, articular. Não tenta agir às escondidas para enganar o outro, para obter, para roubar, para matar, para enganar. Esta é a mensagem que nós ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aí a gente já fica na graça, já sai de toda a magia. Porque o amor é a essência do nosso Deus. No versículo 12, não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. É por isso que Caim matou Abel. Porque chegou num ponto limite de ira, de desaprovação, de revolta, de insatisfação, justamente porque as suas ações tentavam agradar o Senhor Deus com coisas que não são o propósito do Senhor Deus. Por isso ele foi reprovado até o final. Então, num texto lido superficialmente, aparentemente, Caim foi bom. Porque não conhecia, ah, mas ele não conhecia o propósito do Senhor, não. A palavra diz que as suas obras eram más. A palavra diz que ele era do maligno. A palavra diz que ele chegou no final a matar seu irmão. Caim conhecia o propósito do Senhor, sim. E muitas vezes nós podemos estar agindo com boas intenções, entre aspas. Sabe aquela frase que diz assim, que o mundo está cheio de boas intenções? É verdade. E muitas vezes nós podemos agir com boas intenções, entre aspas, em vez de buscar o Senhor de acordo com o propósito do Senhor. Muitas vezes nós vamos buscar o Senhor sem perceber já, no ritmo, na magia desse mundo, nós vamos buscar ao Senhor com o propósito deste mundo. Por mais que a gente goste disso ou daquilo, nós não podemos impor o nosso propósito para o Senhor. E nem mesmo o Senhor Deus impõe, isso é paradoxal, é algo que muitos não entendem. Nem mesmo o Senhor Deus impõe o propósito dele para nós. Porque o ímpio vai dizer assim: como que não impõe? Vocês dizem que se não aceitar, vai para o inferno, mas o Senhor Deus não está impondo. É a mesma coisa que dois dentro de um carro. Em alta velocidade, um conhece a estrada, o outro não conhece. É noite, está nublado, ou melhor, tem uma cerração, né? Aquele que conhece a estrada chega e diz assim: olha, diminui, vai bem devagarinho, vamos a 10 por hora agora, porque não dá para ver nada e tem um abismo ali na frente. Bem perto do abismo, nós temos que virar para a direita. O que que vai fazer o motorista? Vai diminuir. Motorista não vai dizer assim: ah, mas tu é ruim, né? Quer dizer que se eu não diminuir o carro, eu vou cair num abismo só porque tu quer. Tu é ruim, desce do meu carro, eu vou seguir o meu carro sozinho, sem a tua pessoa. É assim que muitos pensam a respeito do Criador. O Criador está dizendo: tem um abismo ali na frente. É o inferno. Tem um abismo eterno. Depois que entrou ali, você arrebenta a alma, não é nem mais esse corpo aqui, é a alma. Ou seja, tu perde a tua alma, significa tu perde o direito à tua alma. Tu não vai conseguir fazer mais nada com a tua alma ali naquele abismo. Se tu entrar ali, não volta mais. O que muitos não entendem é que não é o Senhor Deus que está impondo. Ele quer salvar, ele enviou o próprio filho. Ele é o caroneiro. O Senhor Deus é tão humilde que na entrada triunfal em Jerusalém, ele veio montado. Jesus, que é o filho, é um com Deus. Um com o Pai, vem montado num jumentinho. No caminho para Emaús, o Senhor Jesus vem caminhando lado a lado, amigo. E veio em carne o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Eu digo isso porque um anjo veio em carne falar comigo. Esse Deus, ele é tão humilde que ele se faz de caroneiro contigo. Ele anda lado a lado e tu está dirigindo o teu carro possante. Tu está na magia da vida, na emoção. E isso acontece até mesmo entre os irmãos em Cristo. Em algum momento tu entra na magia de uma emoção, de alguma coisa, e não é a doutrina. Desperta, diz a palavra. Nasce da água do Espírito, em santidade. Não odeia ninguém. Se alguém te alerta, é por amor. O Senhor Deus não está impondo nada. O Espírito Santo, que vos fala através deste irmão e através de tantos outros pregadores, não está impondo nada. O Senhor Deus é Deus, não quer, não quer. Ele está avisando, ele já enviou o próprio Filho para te salvar. Todo aquele que se aproxima recebe comprovações, no plural. Não é uma comprovação, não. Eu, até um anjo me visitou. O Senhor Deus está avisando, olha, tem um buraco, tem um abismo em toda a sua palavra. Esse mundo não é eterno, tem um Salvador. Enviei o meu filho para te salvar. E assim, desde o início, as almas sabem do propósito do Criador. Mas muitas almas se revoltam. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, Abel ainda fala. A fé que Abel tinha ainda fala. Está sendo falado pelo Espírito Santo aqui agora. A fé de Abel é a fé que nós temos que ter. O entendimento superficial é que os dois estavam lá, Caim, lavrador, e Abel, pastor de ovelhas. Que mal há em ser lavrador, né? Caim, lavrador. Então parecia ser normal para Caim oferecer aquilo que produzia. Quem não entende, quem não é irmão em Cristo, que pesquise sobre Caim e Abel. Por que que Caim matou Abel? Caim, ele foi oferecer as coisas que tinha. Lavrador, que mal há nisso, não é mesmo? É. Também hoje, parece normal para muitas pessoas oferecer a Deus aquilo que produzem. Ah, mas eu adoro Maria. É o exemplo, irmãos, não é só questão de Maria. Eu adoro Maria, é isso que eu ofereço para o Deus Todo-Poderoso. Ah, se é o Deus Todo-Poderoso, então quer dizer que se eu adoro Maria, eu não acredito que é o Deus Todo-Poderoso. Não tem todo o poder. Tem um tantinho de poder que tem Maria. Eu preciso de Maria, eu não preciso do Criador. A lambança vai longe, mas não tem lambança, não. É como Caim e Abel. Na alma, o Senhor Deus está se comunicando com cada um. Não tem. É isso que tu oferece para Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Para ti, ele é o Todo-Poderoso, mas tu vai buscar santos, ou vai buscar Maria, ou vai botar cartas, ou vai assistir novelas. Mas ele não é o Alfa e o Ômega. Ele não enviou o próprio filho que foi pendurado numa cruz. Ele não é o Senhor para ti. Jesus, o Cristo, não é o teu único intercessor, conforme diz a palavra. A própria palavra diz para não se prostrar, nem adorar, nem prestar culto a mais ninguém, senão ao Pai e ao Filho. E aí muitas pessoas, na magia do mundo, como Caim, né? Porque olhar para Caim é fácil, ele era lavrador. É normal pegar da tua colheita as coisas que tu tem e oferecer para o Senhor Deus. Isso é só um exemplo, né? Muitas coisas aconteceram lá atrás. E a palavra do Senhor nos diz que é um príncipe do mal neste mundo. E muitas pessoas vêm perante o Senhor Deus trazendo o que aprenderam no mundo, trazendo as suas colheitas feitas pelo príncipe do mal, oferendas ensinadas pelo príncipe do mal e não pelo Senhor Jesus. Então, naquela época, nós sabemos que Abel foi pastor de ovelhas. E que a oferenda de Abel já era uma pré-figuração, já era uma imagem de Cristo. Quem não entende, que estude essa parte. O Antigo Testamento, ele todo é uma pré-figuração, um anunciamento de Cristo, é a sombra de Cristo, porque quando uma pessoa vem na tua direção e o sol está na direção oposta, ou seja, quando tu estás observando uma pessoa chegar e a sombra dela no chão aparece primeiro, é isso que nos dá a ideia do que é a sombra de Cristo, porque a sombra chega primeiro. Depois de olharmos a sombra que é incompleta, nós observamos a Cristo que é completo. Então, no Antigo Testamento, nós temos diversos acontecimentos que prefiguram a Cristo Jesus, ou seja, anunciam a Cristo Jesus. Por isso que a oferenda de Abel, sendo pastor de ovelhas, foi aprovada. Caim poderia aprender, mas não, ele se revoltou e matou Abel. Assim também muitos poderiam aprender com a advertência de irmãos guiados pelo Espírito Santo, pesquisar o que tem como a fé no Senhor Jesus e se manter vigiando para que não caiam na magia deste mundo. Porque o que muitos estão oferecendo ao Senhor Deus, como uma vida de fé no Senhor Jesus, por mais bonita que seja, por mais que seja uma colheita rica, por mais que diga foi Deus quem me deu, por mais que tenham filosofias e coisas ensinadas pelo homem, que façam campanhas, que preguem o Evangelho, que viajem, muitos estão como Caim, com profissões diferentes, trazendo de suas profissões, de seus meios, de seus círculos sociais, aquilo que agrada ao homem, mas nem sempre aquilo que agrada ao nosso Deus. Então, irmãos, nós já sabemos que a salvação pela graça é uma ação divina para nos salvar. É benevolência do Senhor, é uma ação gratuita, porque nós não merecemos. Cristo Jesus, Ele e o Pai são um, eternamente sempre existiram, e eles não vêm exigir de nós o que nós não podemos oferecer. O Criador nos fez do pó, colocou em nós a sua imagem e semelhança. E agora vem nos guiar para a vida eterna, simples assim. Porém, nós sabemos que nós não somos pouca coisa, não. Quando a Bíblia diz que é porque é. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Foram concedidos dons para nós, dons tão poderosos que se manifestam aí no palco com mágica, com poderes que a humanidade fica estarrecida de ver. Muitos estão usando esses dons como feiticeiros. E muitos usam esses dons para usufruir da existência a todo custo, transformando todas as suas ações em magia, em mágica, não se preocupando nem um pouco com a existência do Criador, aquele que deu a sua imagem e semelhança. Então nós sabemos que nós somos poderosos. Não se enganem, nós que estamos em Cristo, com uma imagem assim de coitadinho, pobrezinho, sofredores, é verdade. É verdade, tanto é que o Senhor Jesus, Ele vem para todos nós que nos humilhamos, todos nós que sofremos e nos entregamos até o final por amor a Cristo. Mas apesar de nós sermos assim neste mundo, não se engane, nós temos a imagem e semelhança do Criador, e em nós será revelada esta imagem lá na glória. É coisa muito grande. É tão grande que as forças que operam nas almas são movidas por elas mesmas e por demônios. São almas, são pessoas, são demônios, são forças desse mundo, pessoas do outro mundo, mas são forças muito grandes. Imagine que uma única alma, a palavra diz, é uma importância extrema, uma única alma. Agora imaginem bilhões de almas vivendo juntas. É isso que está acontecendo. Bilhões de forças interagindo. Forças muito poderosas. E é por isso que nós não julgamos e nós até defendemos o direito de cada um escolher ser o que quiser ser, mas nós escolhemos a Jesus Cristo e estamos julgando a nós mesmos. Estamos observando se nós estamos seguindo a doutrina do Cristo Jesus. Porque nós somos almas com um potencial imenso, com uma força imensa, e nós recém fomos criados, e o Senhor está nos guiando através do Espírito Santo, para que nós não saiamos do caminho da verdade e da vida. Por que que temos que vigiar tanto assim? Por que que temos que nos contentar com a graça do Senhor Jesus? Por causa da salvação. Hebreus 9, versículos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também o Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Olha aí, amados. Então nós sabemos que muitos não estão esperando a Cristo, professam a Cristo, mas não estão esperando a Cristo Jesus. Muitos até dizem que têm reencarnação. Ora, se tem reencarnação, estão esperando a quem? Estão esperando ninguém. Nem desejam se encontrar com o Senhor Jesus, nem mesmo entendem que há a eterna salvação, a vida eterna e abundante. Nem mesmo entendem que o Senhor Deus é capaz e fez as almas à sua imagem e semelhança, perfeitas, mas que apenas temos que passar por esse processo, que não é um processo de mero aperfeiçoamento ou evolução, é um processo divino, com um tempo determinado. Não é reencarnação sem fim. Não é uma obra que eu fiz e agora vocês se viram, eu te dei a vida, vocês vão evoluindo. Não. O Salvador, Cristo Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele entregou a sua própria vida não para ser apenas mais um mestre, mas para trazer a salvação para todo aquele que crê. Ele se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos e voltará uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação, aos que o esperam somente a Cristo Jesus. Nem a Maria, nem a santos, nem a processos de reencarnação, nem a superstições, nem a bruxarias, nem a feitiçarias, nem a estudos de livros apócrifos que já são perigosos, muito menos estudo de livros demoníacos, ou qualquer livro que te dê qualquer poder. O nosso poder está nas mãos do Senhor Jesus, pois ele mesmo disse que toda a glória que o Pai colocou nas mãos dele, sobre ele, ele colocou sobre nós. Tanto é que nós, ao passarmos pela primeira morte, a primeira coisa que acontecerá é recebermos um corpo glorificado. Um corpo glorificado para seguirmos com Cristo para a eternidade. Passando, é claro, por diversas etapas. Tem o tribunal de Cristo, tem algumas etapas, mas nós sabemos que quem morre em Cristo, ainda que morra, tem a vida eterna, está decidido, é filho de Deus. Então é simples assim, é por isso que a graça nos basta. Porque pela graça nós somos salvos. Simples assim. É por isso que este pregador aqui admite que é pecador. Não por querer, mas porque pecou, porque tem pecado no passado. E é por isso, então, que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim diz a palavra. E quanto mais nós conhecemos este Deus, nós entendemos que a salvação é tão somente pela graça. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, não é reencarnação. Não são vãs repetições, não é adoração a este, aquele. Não, é somente conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem este Deus enviou, o seu próprio Filho, nosso Salvador. Essa é a noção da graça. O cristão, ele almeja tão somente a salvação porque ele sabe que foi feito à imagem e semelhança do Criador, mas está no meio do processo. E no meio do processo não é a hora de sair fazendo as coisas com tanto poder que nos foi concedido. Por isso é necessário que paremos de buscar obcecadamente interagir e obter resultados neste mundo. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, versículo 26. Nós gostamos de interagir, nós gostamos de negociar, fazer trocas, mover energias, tomar lá, dá cá, compra isso, vende aquilo, negocia. Muitos até, o exemplo que eu coloquei colocando cartas, estão trocando, fazendo negociação com demônios e nem sabem disso. A palavra diz que a alma sabe, mas observando a pessoa, ela chega a dizer que não tem nada a ver. Está totalmente seduzida, dominada por aquela magia. E o que dará então o homem em recompensa da sua alma? Com este hábito do toma lá da cá, de negociar, de trocar, de querer ver ação e reação, será que o homem vai chegar na frente do Criador e vai ter uma justificativa? A palavra diz que não, porque a alma, ela é a própria pessoa. Quando a pessoa negocia a si mesma, ela perde o direito sobre si mesma. Isto que significa perder a sua alma. Quando a pessoa vende, negocia, faz magia, se entrega totalmente num processo de negociação com a sua alma. Já a salvação não é negociação. O Senhor Deus não pede a tua alma em troca de nada. Ele te dá a salvação, pois Ele mesmo criou a tua alma para te dar a tua alma. Ele quer te dar independência, autonomia, vida eterna e abundante. O Senhor Deus não fez a tua alma para tomá-la de volta. Quem quer tomar os direitos da tua alma é o maligno. Não que o maligno consiga. Mas a pessoa que se opõe ao Criador, ela se coloca na mesma posição do maligno e tem o mesmo destino do maligno, perdendo o direito à sua alma. O Criador é nosso Pai e Ele quer nos ensinar para que sejamos eternamente seus filhos. O Senhor Deus não quer que nós vivamos eternamente aqui, e sim nas moradas que Cristo foi preparar. Tudo que o Senhor ensina é para a eternidade. E já no primeiro momento, lá na glória, nós viveremos coisas que não vivemos a vida inteira aqui. Por isso se chama vida eterna e abundante. Uma das grandes diferenças entre os cristãos e todas as outras crenças é que nós estamos conectados ao Criador. Nós cremos que o Criador enviou o seu próprio Filho Jesus para nos salvar. Não é um processo de evolução, não é um processo com tabela de notas, não é um processo, uma lista de leis, é simplesmente a fé no Senhor Jesus, a criatura que dentro de suas capacidades se entrega para o Senhor Jesus, e o Criador então que vê no fundo da alma se esta alma está sendo sincera ou não, ele salva a alma não pelas suas obras, não pelos seus méritos, porque as almas umas conseguem fazer mais, outras menos, mas o Senhor salva pela graça, por amor. Por isso que nós vemos pessoas simples que simplesmente aceitaram o Senhor Jesus, não sabem nem mesmo o próprio idioma, não têm instrução nenhuma e são salvas. E pessoas também, como o ladrão na cruz, que foram salvas no último momento. Só o Senhor Deus sabe quem são estas pessoas. Muitos acham que não tem nada a ver. E em sua arrogância fazem resistência e não permitem que o Espírito Santo ensine. Nem mesmo prestam atenção na palavra, em diversos pontos da palavra, que esclarecem todas as heresias, todos os pontos controversos. Malaquias 1, versículo 6 diz: O filho honra o pai e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E assim segue o texto. Mas o Senhor Deus é assim, e muitos não estão prestando atenção. É zeloso, nos deu a vida eterna e abundante, nos concederá corpos glorificados, saúde perfeita, entendimento perfeito. Não será difícil para nós, mas aqui nós temos que vigiar. Este Deus é zeloso. Este Deus está dizendo: Eu sou o Pai. Onde está o temor de mim? Onde está a minha honra? Muitos dividem a honra do Criador. O próprio Criador diz que não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei. Nem o meu louvor a imagens esculpidas. Este Deus é exclusivo, zeloso, e isto torna a nossa fé muito simples. É um Senhor, apenas um Senhor. Para o povo que antes era escravizado por diversas leis, por diversas diretrizes, por diversas forças sedutoras que nos puxavam para caminhos diversos e nunca chegamos a lugar algum. Este é o Senhor dos Senhores, é o Deus único que nos chama para vivermos com Ele nesta simplicidade, neste poder. O propósito do Criador é este, que tenhamos vida eterna e abundante. Por isso o cristão se contenta com a graça, com a salvação. Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por isso que temos que ser humildes. Por isso que temos que prestar atenção a todos os irmãos que nos advertem, nos ajudam. Temos que pesquisar na palavra, como em Mateus 15, versículos 21 ao 28, eu vou pular. Vocês conhecem o texto? Leiam, releiam. A mulher cananeia que veio atrás do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então veio uma mulher desesperada e ele não respondia, o Senhor ficou quieto. E os discípulos achavam que ela estava errada, disseram para despedi-la. Eu sei que eu já citei esses versículos, mas é importante entender que nós temos que ser como essa mulher. Então o Senhor Jesus responde: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estudando um pouco mais, nós vamos ver, os judeus têm ali uma sequência inicial, mas no final o Senhor Jesus revela que ele veio para todos. Então chegou ela e adorou, insistindo, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Então, quer dizer, o Senhor Jesus, provando a fé daquela mulher, ele coloca uma verdade, mas não estende o entendimento desta verdade no momento. E espera que ela tenha fé para entender completamente a verdade. Assim é a fé no Cristo Jesus. Muitos se aproximam e se afastam criticando: esse Deus é maluco, esse Deus não existe, que crueldade, porque não leram nem um pouco da Bíblia Sagrada e não recebem a verdade. Recebem a mentira que eles queriam ouvir. Ou seja, todo aquele que vem com arrogância, sem humildade, ele não espera ouvir a verdade, ele não insiste, ele não persiste, porque ele não sabe, não crê, não dá crédito. E não vai buscar a verdade no Senhor Jesus, porque para ele a verdade dele é outra. A verdade deste que não quer o Senhor Jesus está nas trevas, e o Senhor Jesus é luz. Quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é luz, o que nós fazemos? Nós vamos ao Senhor Jesus e ponto final. E agora nós queremos aprender. Se eu gostei ou não gostei, não importa, eu vou clamar por entendimento. Até que eu goste, eu sei que ele é o Verbo. Eu sei que um anjo do Senhor veio em carne para me dizer: não, não, não, não. E eu ainda estava o quê? Estava em Cristo, estava pobre como estou hoje, sem mulher, sem esposa, sem varoa, sem casa, sem ter conquistado nada, após ter estudado muito na minha vida, e desce um anjo para me dizer: não, não, não, não ainda. Está errado, está buscando demais o mundo. Mas se eu sei que desceu um anjo, no meu caso, e todo cristão sabe que Jesus é o Senhor, que é uma questão de céu ou de inferno, o que que tem que fazer o cristão? Ele tem que, gostando ou não, ele tem que se entregar até que goste, porque Deus é perfeito. Hoje eu amo o Senhor Deus e não questiono. Eu não questiono, eu choro, eu clamo, eu reclamo para o Senhor, eu peço perdão, eu digo: Senhor, estou apenas desabafando, estou te pedindo mais entendimento, só isso. Porque se eu não puder ter nada nessa vida, que seja assim, glórias a ti, porque eu sei descer um anjo. Mas quando eu faço isso, quando continuamente eu aceito a Cristo, porque não é só dizer sim, tem que prosseguir buscando a face do Senhor. Quando eu faço isso, eu fico como esta mulher cananeia, que recebeu não, não, não, e ela insiste, insiste, Até o momento, leia um texto lá em Mateus 15, irmãos, quem não lembra. Até o momento em que ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Glórias a Deus. Que texto maravilhoso que o Criador preservou para nós. Pelo menos para mim e para ti que estás escutando. Existiu uma mulher cananeia que insistiu tanto, com tamanha humildade, a ponto de dizer no final, sim, Senhor, tu estás certo. Ela poderia não entender, eu creio que ela entendia naquela época, ela observava alguma coisa das escrituras ou tudo. Mas, da mesma forma, hoje, mesmo que a gente não saiba tudo, mesmo que a gente não entenda tudo, chega um momento que a gente tem que dizer, sim, Senhor, é assim mesmo. Eu sou cachorrinho. Mas o Criador sempre vai colocar uma palavra em nossas almas para que a gente diga para o Criador com humildade, para que a gente revele a nossa humildade. E ela diz então, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela admitiu que ele é o Senhor. Ela admitiu que está atrás tão somente de migalhas. Me trate como um cachorrinho. Eu não estou me julgando melhor do que ninguém. Eu não vim te dar ordens. Eu vim clamar pela tua ajuda. Enquanto isso, aquele que é ímpio diz assim: clamar por quê? Pedir misericórdia por quê? Se Deus já não enviou o filho dele para te salvar, por que que não salva logo? Por que que não vai para o céu logo? Vocês estão entendendo como é que é a. Vocês sabem, vocês eram ímpios. Eu era ímpio também. Mas lá dentro de nós, irmãos, sempre tem um pinguinho daquele pecado que está ainda clamando como se nós fôssemos mais do que um cachorrinho. Nós temos que nos portar como essa mulher cananeia perante o Criador, porque eu, quando eu vou orar, irmãos, olha, é muito difícil para mim e muito fácil do outro lado, porque quem nos colocou perante o Criador foi o Filho, o Verbo, ele que é um com o Pai. Por isso que é fácil, não tem como. Foi para isso que ele veio, tem que vir à presença do Senhor e ponto final. Mas muitas vezes eu digo para o Senhor, é difícil para mim, Senhor, saber que eu estou perante a Tua pessoa, Tu que és o Eterno, falando contigo. Mas quando eu falo é difícil, não é que é difícil, é que é algo muito grande. É algo inexplicável. No meu caso, irmãos, desceu um anjo. O temor está aumentando a cada dia. Vai aumentando, aumentando. Do jeito como eu falo, parece que vai explodir. E é assim mesmo que o Senhor Deus quer. Ele vai te elevando, te elevando, te elevando e não tem explicação. Tanto é que lá em cima não vai ser português, inglês, francês, espanhol. Nós vamos ter outro idioma, nós seremos como anjos. Vai ser tudo diferente, completamente diferente. Então, irmão, se é tão grande assim, a salvação é a vida eterna. Não é um general, não é um presidente de um país, não é qualquer poderoso desse mundo, não. Não, a este nós devemos o nosso respeito e tudo. A Bíblia diz que nós temos que respeitar todo e qualquer tipo de rei, porque eles têm a autoridade deles por algum tempo. Mas este Senhor, o Senhor dos Senhores, é o Criador, irmãos. É o Criador. Então, nós temos que nos achegar a Ele como cachorrinhos, como essa mulher cananeia, pedindo migalhas para ver se. Olha, não é o Ministério da Prosperidade que diz, é garantido. Olha, Deus está falando aqui no meu ouvido. Semana que vem tu vai ganhar um emprego. Não! Temos que nos achegar a este Senhor como cachorrinho, sabendo que Ele faz o que Ele quiser. E sabendo que ele já garantiu, já nos selou com o Espírito Santo, já nos deu por garantia o Espírito Santo, nós temos a vida eterna em Cristo, todas as riquezas imagináveis e inimagináveis, nós já temos. Isto é a graça. Então, agora que estamos no meio do processo, nascendo da água e do Espírito, saindo da carne, nós temos que nos achegar ao Senhor como cachorrinhos que buscam migalhas caindo da mesa dos nossos senhores. Quem são os nossos senhores? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até o Espírito Santo, para traduzir o que a gente fala, ele vai com gemidos inexprimíveis, porque ele é santo. Muito mais nós, irmãos. Então, o exemplo dessa mulher cananeia é grande. Tanto é que em Mateus 15, 28, o Senhor Jesus finalmente quebra o silêncio, quebra aquele não, não, não dele, aquelas explicações dizendo que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É tudo verdade, mas ele não entregou toda a verdade porque ele queria provar aquela mulher. Então, finalmente, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ah, amados irmãos, o Senhor Deus é zeloso, mas Ele está provando as nossas almas. Principalmente agora no Novo Testamento, eu digo principalmente porque é diferente o tratamento. Nessa dispensação, nós estamos no tempo da graça. Então, nós temos a graça, temos a salvação garantida pelo selo do Espírito Santo. Temos tudo. Por que então o Senhor Deus não iria nos provar? O Senhor Deus está provando a cada um de nós, amados. Se é que de fato nós estamos esperando somente a Cristo Jesus. Vocês conhecem esses textos? Eu vou mencionando por cima a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Paulo então menciona visões e revelações do Senhor, mas ele quer mostrar a sua humildade. Paulo fala que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, ou seja, são palavras que ele mesmo não pode falar. Também na palavra é dito que o que o Senhor Deus preparou não subiu ao coração do homem ainda, não chegou ao ouvido ou aos olhos do homem. Então, Paulo teve esse privilégio de ouvir palavras inefáveis, mas são inefáveis. Não é lícito falar, ele não pôde voltar de lá do terceiro céu e contar o que ele ouviu. E ele diz então: de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele menciona que ele ouviu algo, que ele tem na alma dele, que ele sabe algo que ele não pode passar para nós. E segue lá no final, são os versículos de 1 a 10, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Lá no final ele segue dizendo o famoso texto: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que que é isso? Paulo orou três vezes ao Senhor para que o mal se desviasse dele, alguma coisa que vinha para ele, incomodava muito ele. E agora o Senhor diz: a minha graça te basta. O Senhor não atendeu a Paulo. E ainda disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor está dizendo para todos nós agora, na dispensação da graça, que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. É entendimento da palavra: o que será, será. A própria palavra diz: o que tem de vir, virá. O que foi determinado pelo Senhor, será. Nós podemos clamar, podemos pedir, podemos incomodar o Senhor, a palavra diz. Podemos incomodá-lo, pedir bastante, desde que não sejam vãs repetições. Conversar com o Pai. Eu faço isso às vezes, mas por quê, Senhor? Concede-me, Pai, isto, isto e aquilo, mas eu peço mais as coisas de cima do que as de baixo. Talvez eu comece a pedir mais recursos. Que o Senhor me conceda poder pregar às multidões. Eu não tenho pedido muito isto, mas pode pedir o que quiser. Porém, o Criador deixa bem claro para nós que a graça dele nos basta. O poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E esse entendimento é tão parco entre os irmãos que muitos irmãos não estão dando glórias, não estão pulando de alegria, não estão louvando, cantando, ou não estão, pelo menos, se alegrando no Senhor com a sua própria situação. Quando eu falo da minha vida, que eu perdi tudo, que eu não posso isso, eu não posso aquilo, é para que vocês vejam. Até um anjo desceu. É para que vocês vejam que este pregador não pode dizer que a vida é isso, que a vida é aquilo. Não, é glórias a Deus, irmãos. Em breve vai terminar e nós vamos para a glória. Então quer dizer que tudo aquilo que eu desejei nessa vida, lá em cima tem muito mais e melhor. Exatamente, é o que está na palavra. Feliz deveria ser o irmão que teve a oportunidade, o privilégio de escutar um testemunho desses. Ah, mas por que, pregador? Está se achando? Não, não é por isso. Estou dando testemunho da verdade. Tu já sabias que é assim, agora sinta a alegria de pensar. Puxa, até um irmão já recebeu a visita de um anjo. Glórias a Deus, sinta a presença do Senhor. Se o Senhor Deus permitiu que eu contasse para ti, para mais um ou para mais dois, receba com alegria. É chegada a hora, o Senhor Deus é zeloso. E se o Senhor Deus dizer assim, que a minha graça te basta, é porque é. Diga que sim, diga glórias a Deus. Não pense no ministério da prosperidade, mesmo porque é permitido pedir as coisas. O que não é permitido é achar que é o ministério da prosperidade. É achar que por obrigação o Senhor Deus vai fazer o que tu queres. Não. Por melhor que seja o teu pedido, o Senhor Deus pode não conceder. E tem acontecido muito. E a palavra explica, a minha graça te basta. Quanto mais entender isto, que nós estamos indo para a glória, mais alegria nós sentimos na alma. Tem muitos pregadores morrendo aí, não sei se você sabe. Nós estamos no tempo do fim, irmãos. Tem pregador também ficando pobre, indo para a rua, não sei se hoje, amanhã eu vou no meio da rua aí. E aí então? Agora vocês entendem por que eu passei anos pregando, apesar dos meus erros, meus pecados, falando a verdade. Porque sabendo dessas coisas, que eu não tenho emprego, não tenho nada, que meu futuro é incerto, não seria melhor para mim cair na gandaia? Claro que seria. No sentido de aproveitar a vida, de pecar, seria melhor. Mas no sentido de receber a vida eterna, de forma alguma. Eu que não tenho nada, deixei de curtir. Eu tenho uma casinha na praia que há mais de 30 anos, eu não boto os pés lá. O meu pessoal lá mora lá e tudo é minha também. Por motivos pessoais, eu deixei de curtir aquilo lá e vivi pobre em função dos outros. Então, irmãos, o Senhor Deus diz assim, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje, quando eu falo a verdade para vocês, eu falo a verdade. Ué, pregador, mas não tem uma casinha de praia? Tenho. Mas há mais de 30 anos eu não apareço. Eu não tenho coragem de voltar para lá. Para me esgueirar lá e morrer lá, eu não tenho. Eu prefiro ir para o meio. Se hoje, amanhã, eu não tiver para onde ir, porque hoje eu tenho meu pessoal em outra cidade. E eu não tenho vergonha de falar essas coisas. Eu falo a verdade. Tenho meu pessoal que me ama, mas há muitos anos sem trabalhar, sem nada, eu não sei até onde que vou me aturar, né? Então, se hoje e amanhã eu não tiver para onde ir, eu não vou buscar parente nenhum, eu vou para o meio da rua. Eu não tenho coragem de fazer isso. E vou feliz, e vou com motivos pessoais, que às vezes um irmão vai julgar, ah, esse pregador está falando coisas que não é de Deus e tudo. Não, cada um tem os seus motivos. Cada um tem uma história muito forte atrás. Mas por pior que seja o meu destino, se morrer, seja o que for, hoje eu sei, um anjo desceu, irmãos. Hoje eu sei que se o Senhor Deus quisesse, Ele colocaria milhões nas minhas mãos para eu sair pregando pelo mundo inteiro. Mas não é assim um conto de fadas, tem que ser dentro do propósito do Senhor. Então aqui o Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta. Ora, Paulo, que escreveu as cartas paulinas, recebe uma resposta desta do Senhor Deus. Quem não busca a face do Senhor, quem lê 2 ou 3 versículos, quem não aceitou de fato o Senhor Jesus ainda, não sabe que Ele existe, é bom, é perfeito. E aí dá de cara com um versículo desse, vai dizer que esse Deus é horrível. Esse Deus diz, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu e já segue dizendo, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Olha aí, muita gente se gloria, ah, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, tanto exibicionismo e não sabem que não são nada. Eles, como nós, vamos morrer aqui, não somos nada. E o Senhor Jesus só quer que nós admitamos isso, que sem Ele nós não somos nada. Ele é a luz, Ele é o Verbo. Todo o poder do Pai foi colocado nas mãos do Filho. E o Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, Só está esperando que as pessoas digam sim para ele com humildade, para entregar todo esse poder. Então quer dizer que os magos, os bruxos, os feiticeiros, os grandes cientistas, sem debochar, eu tenho assim uma paixão pela ciência, tanto que eu fui obcecado por isso. Os grandes cientistas estão perdendo a salvação em Cristo, muitos deles, porque é apenas um gesto de humildade. Cristo, o Verbo, foi ele quem fez todas as coisas que saem da terra. Ele vem simplesmente para ver se a pessoa é humilde e quer dar vida eterna e abundante. Simples assim. Paulo entendeu. Então, ele diz que vai se gloriar aonde? Nas próprias fraquezas. Não é dizer eu sou tal, eu sou melhor, eu sou mais forte, não. É dizer, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não posso nada. É, tem que dizer assim. É o Senhor Deus que enviou o Filho dele para me salvar, determinou um tempo para mim, não sei se eu vou morrer amanhã de manhã, eu quero viver mais 50 anos. E às vezes eu chego e digo para o Senhor Deus, Pai, meu Senhor, eu disse coisas para ti das quais eu não compreendo. Porque às vezes tu pede para viver mais 50 anos e tu vai viver. É, vai viver. E agora? Se é para viver mais 50 anos do jeito como eu estou aqui? É. Vai viver, vai cumprir, vai glorificar o Senhor. É. Aí eu pedi mais 50 anos com dinheiro, com carro, hotel, pregar para as multidões. É assim que eu pedi mais 50 anos. Então eu também, na medida do que eu acho que eu consigo, porque o Senhor Deus sabe tudo que nós vamos falar, mas eu falo tudo para o Senhor: olha, não estou gostando, olha, Pai, eu quero glorificar o teu nome. Envia trabalhadores para a vinha, Senhor, envia dinheiro, envia um irmão rico aí que me ache e me patrocine, Pai. Uma vez vieram dois me enganando, achei até que eles iam me doar quase 1 milhão de euros. E aí eu vou falando com o Pai, depois eu choro e digo, Pai, mas eu não sei do que eu estou falando. Seja feita a tua vontade, tu sabes o que está no meu coração. Tu sabes que eu falo a verdade, que apesar de sofrer, porque viajar é saudade, é solidão. Mas eu te peço mesmo assim, e tu sabes que se tu me permitires, me deres força, me deres proteção, dinheiro, recursos, eu cumprirei, eu irei viajar, eu irei pregar a tua palavra. Mas também acrescento: tu já leste no meu coração, tu sabes que eu falo a verdade, mas tu sabes também que eu falo simplesmente porque estou desabafando, estou te pedindo coisas que não sei. Então, Senhor, no final eu sempre termino dizendo uma, duas, três vezes: seja feita a tua, seja feita a vossa vontade. É assim, irmãos, nós temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, conforme Paulo diz, para que em mim habite o poder de Cristo. Que, qual é o poder de Cristo? Qual é o poder de Cristo? Aí é que está. A pessoa cai no ministério da prosperidade, fica procurando poder, poder, poder, poder. Não, mas está aqui o poder de Cristo. Do outro lado lá é pedir, recebereis, e assim vai por toda a palavra. E Paulo tem que olhar a história de Paulo para vocês verem o que é o poder de Cristo. Né? Mas cadê então? Me mostra o poder de Cristo. Está aí, está na história de Paulo. Aí o irmão, cadê, cadê, cadê, cadê? E eu mesmo, muitas vezes, me perguntei. Tem que se perguntar. O poder de Cristo é este. É quando Cristo disse: eu e o Pai viremos a ele e faremos morada. Daí vem o pecado perguntando: que Deus fraquinho é esse que está morando dentro de mim? Eu não posso dizer Shazam. Que poder? Cadê o poder? Não tem poder nenhum. Aí é que está. O poder de Cristo que habita em nós é o poder de fazer com que nós passemos por tudo isso, selados pelo Espírito Santo. É o poder do Criador, sabendo tudo o que está acontecendo na Terra, e guiando as nossas almas pelo caminho, pela verdade e pela vida. Então, se a pessoa não sabe o que é a promessa, ela vai dizer: ah, mas isso eu não quero, quero carro, quero. É. Aí faz um pacto lá com o maligno. O poder de Cristo é isso, e Paulo entendia. Paulo se arrebentando, não sei que poder é esse? Que poder se estão me arrebentando, se perseguido? Vai ver o que aconteceu com Paulo, criatura. Mas qual é o poder de Cristo? Hoje Paulo está provando literalmente o sabor, o doce sabor do amor de Cristo. Recebeu vida eterna e abundante. E aguarda, nós iremos conhecer também a Paulo. No versículo 10, Paulo diz: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo diz que quando ele está, é uma situação de fraqueza, ele está numa situação de fraqueza, mas então ele entende que ele é forte. Não porque ele consegue passar por essa situação, mas porque Cristo determinou um tempo e Cristo, que é o Senhor, sabe exatamente como aquela alma vai passar cada dia da vida dela para cumprir o propósito de Deus. É por isso que Paulo diz que nele habita o poder de Cristo, através das fraquezas. Porque o próprio Criador disse isso para ele: A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza de uma alma que começa a aparecer o poder de Deus. É na fraqueza que uma alma começa a admitir que ela é humilde. É que nem um cachorrinho, eu quero as migalhas. Senhor, será que pode me conceder pelo menos isso? Eu tenho que agir mais ainda assim, irmãos. Eu não ganho nem R$ 50 por mês. Eu estou vendo o que que eu vou conseguir. É uma história muito complicada. Quem diz assim, pô, mas não sabe vender nada na esquina. É complicada a minha história. É complicada, envolve coisas que não são desse mundo, irmãos. Ah, mas é demônio. Não, não é. Mas é tudo dentro da palavra do Senhor. Apenas não posso vos revelar. Nós estamos no tempo do fim, irmãos. Então, amados, a pessoa que não dorme é complicado, né? Até para vender rapadura na esquina é complicado. Irmãos, Paulo aqui então nos mostra, claro, tem que ler as cartas paulinas para entender melhor o que significa a graça. Em resumo, é a salvação. É aquilo que vos falo, aquele que tem um caminhão de diamantes. É, parece absurdo, mas tem. Tem na África, tem lugares que eles enchem um caminhão de diamantes. E aquele que tem uma mina de ouro, ele não vai ali brigar por causa de um anelzinho de ouro de R$ 10.000. Não. Aquele que tem bilhões de reais, ele não vai. Eu não sei quantas barras de ouro, toneladas de ouro. Ele não está nem aí se alguém rouba uma barra de ouro ou duas. E nós temos ruas de ouro, muito mais do que isso, irmãos. A vida eterna não é apenas numa cidade com ruas de ouro. Isso são algumas descrições. É natureza exuberante. É natureza muito maior do que se encontra aqui na face da terra. São novos céus, nova terra. Senão não caberiam todas as pessoas que já morreram. É outra realidade. O Senhor Jesus diz que nós seremos como anjos. Teremos outros poderes, não adoeceremos, não haverá necessidade mais de veículos automotores, tudo isso que existe aqui não haverá mais a necessidade. Isaías 34, versículo 4, diz: E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Então, muita coisa vai acontecer nos céus e na terra. Apocalipse 6, versículo 14: E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Nós queremos a magia do cinema, não é mesmo? Mas agora que nós compreendemos um pouco mais o que é a magia, que é o manipular coisas, forças, pessoas do outro mundo, demônios, sem pensar em nada, sem pensar nas consequências. Então, não queremos magia. A graça do nosso Senhor nos basta. Eu queria ser mais simples, Eu queria ser aquela pessoa que viu e é isso mesmo, vou me entregar para o Senhor. Tem muitas pessoas que são assim, simples, que sabem que Cristo é o Senhor, é o Salvador e o nosso destino é a glória, e não se deixam envolver com a magia deste mundo. Nós temos que buscar ser como Simeão. Nós lemos em Lucas 2, nos versículos 25 em diante. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão, então, humildemente, estava aguardando o momento em que ele pudesse ver o Cristo do Senhor, conforme lhe fora revelado pelo Espírito Santo. E quando chegou esse dia, Simeão então se dá por contente e já diz: Olha, eu posso morrer, né? Despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Então, irmãos, a graça do nosso Deus nos basta. Alegrem-se no meio do vale, alegrem-se. Pensem na salvação, pensem na obra do Senhor, glorifiquem o nosso Deus, glórias a Deus, aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 ao 4, de onde eu tirei o texto principal desta pregação. E é com esse mesmo texto que eu alegremente encerro também esta pregação. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glórias a Deus, amados irmãos, glórias a Deus. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.